Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, nesta aula de hoje, fazer algumas considerações sobre o ambiente histórico-cultural brasileiro e mundial no qual vai se desenrolar a sua vida intelectual, sobretudo a sua atividade pública de estudioso, tão logo ela começa. Eu espero que vocês possam ter uma atuação pública maior daqui uns 5 ou 6 anos. Não há nenhuma maneira de a gente apressar isso. Inclusive, eu tenho recomendado insistentemente que se abstenham de qualquer atividade pública, mesmo participação em debates de internet, em sites de jornalismo eletrônico. Por enquanto, tudo isso aí é só perda de tempo. Quer dizer, se entrarem nessas coisas agora, vocês serão apenas mais algumas pessoas que estão opinando. Isso quer dizer uma opinião indiferenciada. E nós precisamos de uma opinião diferenciada, de uma opinião que venha com a autoridade, quer dizer, da obra intelectual realizada ou em realização. Nós precisamos de opinião altamente qualificada. A coisa mais urgente no Brasil é realmente formar uma nova camada intelectual séria que possa se sobrepor, vamos dizer, a estes charlatães que destruíram completamente a vida cultural superior no Brasil. Então, já hoje em dia, e mais ainda quando acontecer esse ingresso de vocês numa atividade pública, o ambiente histórico-cultural no qual vocês vão entrar é definido por alguns fatores cuja descrição chega até mesmo a ser atemorizante. Mas é claro que eu não estou aqui, não vou descrevê-los, não vou mencioná-los para com a ideia de intimidar vocês, mas simplesmente de mapear o terreno onde vocês vão entrar. Esse mapeamento é absolutamente necessário para que cada um possa, vamos dizer, programar a sua estratégia, as suas táticas de atuação intelectual. Então, a situação atual do mundo é definida pela presença de um elemento que até uns séculos atrás era totalmente desconhecido. Esse elemento é a existência de uma elite internacional muito rica, muito poderosa, que resolveu já há bastante tempo integrar as suas atividades e trabalhar em favor de um plano unificado de governo mundial. Essa elite, vamos dizer, ela tem origem em alguns fatores que são até bem antigos. Por exemplo, essas associações entre bancos internacionais, elas remontam, eu creio que ao século XII, XIII, já existia isso. Quer dizer, tinha um banco numa nação, ele entrava em acordo com outros bancos em outros lugares, de maneira a poder, vamos dizer, exercer uma pressão unificada sobre os governos, de modo a endividá-los e a controlá-los. Se você procurar na história dessas antigas organizações bancárias, você verá que muitos desses banqueiros, eles tinham perfeita consciência de controlar vários governos através do endividamento. Isso é uma coisa já bem antiga. De modo que não podemos dizer que a elite bancária seja uma grande novidade na história. Não, ela não é. O que é novidade, vamos dizer, é a proporção que o poder deles alcançou, quer dizer, a extensão das suas atividades em nível mundial, quer dizer, não há nenhuma nação que escape. E o fato de que, mais ou menos a partir da segunda metade do século XIX, eles começaram a chamar a seu serviço intelectuais, cientistas, escritores, etc., etc., e num processo de permanente debate e intercâmbio, chegaram a formular planos bastante, bastante nítidos. Tá certo? Isso tudo não é. Passou o tempo em que você podia dizer que isso, a teoria da conspiração, isso é hipótese. Não, isso aí hoje em dia está tão bem documentado que quem quer que o sujeito duvida da existência disso por um segundo está fora do debate. Quer dizer, é um imbecil total, uma pessoa que está tentando apreender uma situação mundial, vamos dizer, com conceitos e com imagens que de 50, 60, 70 anos atrás. Está completamente por fora. Então, não pode haver grande dúvida de que a atuação desta elite financeira está por trás de praticamente todos os grandes movimentos políticos de alcance mundial que nós vimos no século XX, tá certo? E que nenhum desses movimentos traduz inteiramente, né, os objetivos e planos desta elite. Né? Esses movimentos parciais, eles traduzem, então, parcialmente, quer dizer, eles são forças colocadas em ação para que do seu confronto e da sua, vamos dizer, da sua entremesclagem se produza um resultado esperado. Note bem, longe de mim a ideia, vamos dizer, mais ou menos mítica da mão oculta que controla as coisas, tá certo? O poder secreto, nada disso. Primeiro que nada disso é secreto, tudo isso é público, tudo isso está altamente documentado, tá certo? E o que torna isso, vamos dizer, mais ou menos inapreensível pelo cidadão comum é, primeiro, a grande complexidade dos planos e, segundo, o altíssimo nível intelectual dessas discussões, que não é para qualquer pessoa, vamos dizer, discutir. A coisa mais óbvia para mim é o seguinte: o cidadão comum, o eleitor comum, está totalmente desaparelhado para discutir essas coisas. Quer dizer, é a mesma coisa que você colocar em debate, na sua congregação religiosa, uma questão de, física quântica, por exemplo, né? Então, as pessoas simplesmente não vão acompanhar o debate. Então, esse problema de nova ordem mundial também é demasiado complexo. E, justamente por ser demasiado complexo, ele requer a formação de uma intelectualidade que, não estando comprometida com esses planos e nem tendo necessariamente uma atitude militante contra, possa compreender desde fora. O fato é que, até hoje, a quase totalidade da bibliografia que existe a respeito ou é produzida, vamos dizer, por pessoas de dentro mesmo do próprio esquema, quer dizer, por intelectuais que estão, vamos dizer, a serviço desta elite, sabendo quais são os planos e desejando colaborar com eles, como, por exemplo, o caso do Carol Quigley ou, mais antigamente, Herbert George Wells, Aldous Huxley e outros tantos. Ou então é uma bibliografia de natureza mais ou menos militante, produzida por pessoas que estão escandalizadas com esses planos e que os denunciam. Ora, a denúncia vem frequentemente de movimentos já existentes, movimentos mais antigos, movimentos ou correntes de pensamento mais antigos, que reagem, então, a essa novidade conforme a orientação de cada qual. Vários desses movimentos são criação, vamos dizer, da própria elite. Tá certo? Como, por exemplo, quando você vê marxistas, comunistas denunciando o globalismo, denunciando as multinacionais, etc., etc. É claro que isto é uma parte, uma fração deste movimento, enorme movimento de transformação mundial, que se volta contra o conjunto, de certo modo, mas se volta contra o conjunto desempenhando nele uma função específica, justamente mediante esta revolta. Um exemplo, olha, está um caso que pode ilustrar isso de uma maneira claríssima. Vocês lembram quando esteve no Brasil um militante ecologista francês chamado José Bové? O Bové, então, ele invadiu lá umas terras que pertenciam à empresa Monsanto e que estava trabalhando, então, com sementes transgênicas. E ele, protestando contra os transgênicos, então, foi lá e arrancou várias plantas, tocou fogo, destruiu lá uma plantação da Monsanto. Então, vista na escala menor e local, né, do que se trata? É um militante da esquerda, um militante socialista, de inclinação socialista, que está em luta, então, contra uma multinacional, uma expressão, vamos dizer, do capitalismo. Tá certo? Bom, acontece o seguinte, acontece que esta empresa Monsanto, ela é um dos pilares da nova ordem mundial alimentar, quer dizer, que é o controle dos alimentos em escala global pela ONU, por órgãos da ONU. A Monsanto é a empresa que preside isso aí. Ora, quer dizer, você tem uma espécie, vamos dizer, de controle estatal da alimentação em nível mundial, é a coisa mais socialista que você pode imaginar. Quer dizer, sob este aspecto, a Monsanto é infinitamente mais esquerdista e mais radical do que o José Bové. Acontece que, naquele momento, o José Bové só tinha, dentro da perspectiva dele, dentro do horizonte dele, só existia dois elementos em jogo. Um é a ideologia ecologista que ele tem e, do outro lado, a proposta dos alimentos transgênicos, que seria, segundo ele, um atentado anti-ecológico, antinatural, antibiológico, etc., etc. Então, é claro que a mídia, quando noticia esses acontecimentos, quando chega a noticiar, ela noticia dentro da escala micro. E dentro da escala micro, da escala local, eles têm um significado que frequentemente está absorvido e desmentido pelo significado que as coisas têm numa escala superior. Essas ambiguidades tornam o processo incompreensível, tá certo? A quem quer que não tenha, vamos dizer, um treino historiográfico suficiente, capaz, vamos dizer, de acompanhar e de traduzir esses vários níveis de significado que os acontecimentos têm, conforme a amplitude maior ou menor de horizonte com que eles sejam enfocados. Então, encontrar a escala certa e a perspectiva certa é o grande problema nestas coisas. Não é isso? Veja, o que quer que você tente, qualquer acontecimento que você tente interpretar ou tente compreender, você o faz desde uma determinada perspectiva e dentro de uma escala de prioridades que é a sua. Não é isso? Então, por exemplo, neste mesmo caso, você vê que, como a escala de prioridades, vamos dizer, do jornalismo brasileiro é a escala de prioridades da esquerda local, então é assim, eles ainda estão... Qual é o enredo, qual é a narrativa dentro da qual este episódio aparece e dentro da qual ela adquire sentido para ele? É a narrativa, vamos dizer, da luta de classes. Não é isso? Então, você verá ali o Zé Bové como representante dos pequenos proprietários, dos agricultores, etc., em luta contra o grande capital. Quer dizer, este é um enredo que eles leem. Não é isso? E esse enredo é determinado, quer dizer, pela escala de prioridade deles. Vamos dizer, qual é a nossa escala de prioridades? A nossa escala de prioridades é tentar compreender a coisa, vamos dizer, na sua totalidade, na sua dimensão integral, em vista, vamos dizer, de valores civilizacionais mais permanentes. Nós queremos saber o que isto significa, o que esta grande transformação significa, dentro da história humana, até onde nós podemos enxergá-la. Não que eu tenha que acreditar necessariamente numa unidade integral da história humana. Não, eu sei que a história humana é constituída, às vezes, de pedaços absolutamente incomunicáveis. Tá certo? E que existem desenvolvimentos históricos totalmente independentes, e que nós não conseguimos enquadrar, mas é numa visão historiográfica, por assim dizer, numa meta-história integral. Tá certo? Não é isso. Mas até onde a nossa vista alcança, nós temos uma concepção do que se passou da história e do que é o ser humano dentro do cosmos e do que nós estamos fazendo aqui. Então, é à luz desta perspectiva maior que nós temos que tentar entender este processo de nova ordem mundial, dentro do qual vai se desenrolar a nossa própria atividade de estudiosos, de intelectuais, de escritores, de cientistas, etc., etc. Então, nós podemos, por um lado, aceitar que essa análise se baseie em valores já assumidos de antemão, contanto que esses valores tenham, vamos dizer, um sentido de universalidade suficiente. Então, Por exemplo, se eu quero julgar o movimento globalista, globalização, à luz do movimento socialista, eu não posso fazê-lo. Por quê? Porque o movimento socialista é uma parte do próprio movimento globalista, ele é uma função do movimento globalista, ele foi criado pelo movimento globalista. Então, ele não vai, jamais vai ter amplitude para poder se colocar acima deste movimento e enxergá-lo. Então, a pergunta seria, quem pode julgar, né, esta reforma globalista? Eu digo, bom, só quem ser capaz de enxergar um pouco para além dela. Então, isso quer dizer que nós temos que tomar como medida de aferição da nossa visão de conjunto a visão que é apresentada pelos grandes historiadores que participam do movimento da globalização, especialmente dois, um que é Arnold Toynbee e outro que é o Carol Quigley. Ou seja, nós temos que enxergar no mínimo o que eles enxergam. Tá certo? Porque todo este, vamos dizer, este plano de globalização, ele se entende a si próprio como um passo civilizacional que está sendo dado dentro de uma visão que eles têm da história. Então, é claro que estudar as obras do Arnold Toynbee e do Carol Quigley é uma condição absolutamente necessária para que você possa começar a raciocinar a respeito. Tá certo? E é só quando você adquire uma visão dos princípios gerais de interpretação e de avaliação que eles estão usando, né, é que daí você pode tentar arriscar alguma coisa que seja superior, que seja intelectualmente mais sólida, mais relevante e que tenha, vamos dizer, um padrão de universalidade mais defensável do que o que eles estão propondo. Tá certo? Vamos dizer que no conjunto, esse movimento da globalização, ele expressa uma crença profunda de que existe um movimento da história, tá certo? Que se dirige no sentido, vamos dizer, do controle maior da natureza pelo ser humano, né, e, portanto, no sentido, vamos dizer, da centralização do poder. Isso parece, vamos dizer, são princípios óbvios, né? Vamos dizer que se você procurar constantes da história humana, né, uma constante que você vai encontrar e que foi ressaltada pelo Ellsworth Huntington, não confundir com Samuel Huntington, que parece que é neto dele, neto ou filho, sei lá, no livro As Fontes da Civilização, Mainsprings of Civilization. Uma dessas constantes é o contato cada vez maior entre culturas diferentes. Você vai ver que, de fato, isto é uma constante na história. Quer dizer, várias culturas vão crescendo, etc., e que elas, em função do próprio crescimento da população, o qual é outra constante, a população terrestre jamais diminuiu, ela sempre cresce. Então existe esta tendência de aproximação. Na mesma medida que a tendência de aproximação, existe a tendência, vamos dizer, de absorção das culturas menores pelas culturas maiores. Então há um processo, vamos dizer, de integração. Isso, de fato, materialmente, isso aí acontece. Porém, a partir do momento em que algumas pessoas, vamos dizer, altamente qualificadas e com meios para isso, entendem que existe este processo e que esse processo, portanto, se torna consciente, no instante seguinte o processo se torna voluntário e planejado. E isso é que é a definição da globalização. Quer dizer, a globalização é a tentativa de conduzir por meios, vamos dizer, deliberados e planejados, um processo que já vinha acontecendo, que é o processo da integração. Esta tentativa, por sua vez, ela se baseia também na ideia de que, do movimento anteriormente observado, pode-se deduzir algo, pelo menos conjeturalmente, quanto ao que deve vir no futuro. Então, você verá que todas as correntes, vamos dizer, que favorecem a que fazem parte, de um modo ou de outro, desse movimento de globalização, todas elas têm uma visão do futuro. E acreditam, vamos dizer, que como esse futuro toma a forma do controle cada vez maior do homem sobre a natureza, então o próprio processo que está incrementando esse controle pode ser ele também controlado. Tá certo? Então, é a ideia, vamos dizer, do controle total do processo histórico. Porém, quando nós rastreamos a origem dessas discussões, nós vamos ver, por exemplo, que alguns desses movimentos, eles trabalharam mais profundamente esta ideia do controle crescente, mais profundamente e mais atentamente, e outros não. Por exemplo, quando você vê esse pessoal que no Brasil se chama liberal, aqui não se chama liberal, né? Aqui chama-se classic liberal, né? Liberal aqui quer dizer esquerdista, esquerdista soft, é tucano, né? E classic liberal é o que no Brasil se chama liberal, quer dizer, que é a favor, vamos dizer, da livre empresa, né? E que acha que, vamos dizer, a liberdade econômica é o fator fundamental na sociedade. Evidentemente, veja a posição destes indivíduos dentro do conjunto do movimento que eu estou falando, é extremamente sutil e ambígua. Por quê? Na medida em que eles estão favorecendo a livre empresa, então é claro que eles não são a favor da economia planejada. Porém, na medida em que eles se opõem aos controles exercidos em escala nacional, eles acabam favorecendo uma transferência de poder, quer dizer, dos organismos, das soberanias nacionais, para a escala internacional. Como esse aspecto do poder político não é, vamos dizer, um ponto fundamental de interesse deles, eles estão mais interessados em economia, eles acham que se houver liberdade econômica, o resto se resolve por si. Tá certo? Muitas vezes o ataque deles às soberanias nacionais, né? Por exemplo, o ataque onde eles são contra regulamentos protecionistas, etc., que às vezes são, vamos dizer, a defesa de uma nação menor contra uma nação maior, ou uma defesa de uma nação contra o próprio processo globalista, né? Na medida que eles são contra isso, então eles vão enfraquecer esses Estados nacionais e, naturalmente, automaticamente, favorecer a emergência de um controle global. Então é como se eles estivessem lutando contra um monte de leviatãzinhos pequenos e favorecendo, mesmo a contragosto, o crescimento de um leviatã maior em cima dele. Esse processo frequentemente não é consciente. Eu jamais encontrei, quer dizer, um único liberal que se dispusesse seriamente a discutir este problema do poder global. Tá certo? E olha, por exemplo, esta abertura dos mercados que você fala, né? Então, junto com a abertura do mercado, vem automaticamente o acréscimo dos regulamentos internacionais. E quando você cria regulamentos internacionais, você tem que criar órgãos que imponham o cumprimento dessas leis. Então, você vai criando órgãos controladores e uma polícia a serviço desses órgãos controladores. Então, isto é só para mostrar para vocês até que ponto os movimentos políticos e correntes de ideias que existem em circulação, nenhum deles tem meios de lidar com o problema da globalização na escala global. Cada um deles só vê um pedaço da coisa, que é o pedaço que é determinado pela sua escala de prioridades. Se a sua prioridade é a liberdade de mercado, então você vai ver o globalismo em termos de liberdade de mercado. Mas e o resto que acontece paralelamente e até em função disso? Ah, bom, isso aí é considerado um problema secundário, tá certo? Que a própria liberdade de mercado se encarregaria de resolver com o tempo, coisa que absolutamente não acontece. Então, o fato é que, junto com a abertura dos mercados, aconteceu um crescimento formidável dos mecanismos internacionais de regulação e controle. As duas coisas vieram juntas. Tá certo? Embora, do ponto de vista da pura teoria econômica, você não tenha como explicar isso aí. Quer dizer, vamos dizer, por que que... Em termos de economia, você não tem como explicar por que a simples abertura dos mercados aumentará um poder, fará crescer um poder de controle internacional. Porque isso não é um fator econômico. Isso é um fator jurídico, político, etc., etc. Né? Geopolítico. Né? Do mesmo modo, quando você vê os enfoques comunistas, marxistas da globalização, então, necessariamente, eles veem a globalização como um processo, vamos dizer, de crescimento capitalista, né, senhor? Que se opõe, então, vamos dizer, aos movimentos populares e de direitos humanos, etc., etc. Quando nós vamos rastrear o que está realmente acontecendo, nós vemos que todos esses movimentos, sem exceção, são todos eles criados, financiados, subsidiados e dirigidos desde a mesma elite global. Não é isso? Por exemplo, esta semana, escrevi um artigo que deve sair a semana que vem, mencionando, num artigo jornal não dá para você analisar coisa nenhuma, né? O livro da Frances Stoner Saunders, da historiadora inglesa, uma pesquisadora inglesa, o livro chama-se Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Cultural. Então, ela, pelas tantas, ela denuncia como uma dessas operações da CIA destinada a favorecer o imperialismo capitalista o fato de que, né, em 1969, a Fundação Ford deu um dinheiro para o Fernando Henrique Cardoso e outros professores demitidos da USP criarem o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Né? Então, o jornalista Sebastião Neri, que é um sujeito notável pela sua inteligência glútea, ele imediatamente, né, escreveu um artigo dizendo: olha aí, né, a interferência, o imperialismo, o Fernando Henrique se vendeu para o imperialismo Yankee, etc., etc., etc. E, bom, acontece o seguinte: a Fundação Ford, né, ela já desde os anos 50 já é acusada de favorecer a propaganda comunista, e todos os empreendimentos que ela financia no mundo são todos empreendimentos da esquerda, né, o gaysismo, o abortismo, o feminismo, cotas raciais, etc., etc. Né? Todo mundo sabe que qualquer aluno que entra na UPS, você foi aprovado pelo vestibular da UPS, você entra na UPS, já está o cara da Fundação Ford na porta te esperando para oferecer uma verba se você fizer a pesquisa que chega à conclusão X ou Y, né, favorecendo sempre essas causas da esquerda. Então você veja, o fato do Fernando Henrique aceitar esse dinheiro da Fundação Ford não representa de uma maneira alguma uma traição à esquerda. Mas eu digo, mas quantas pessoas no Brasil sabem o que é realmente a Fundação Ford? A Fundação Ford, para eles, tem um nome americano. Então, deve representar o imperialismo americano. Então, uma visão real do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ninguém tem no Brasil. Mas ninguém. Quer dizer, é tudo filtrado pela lente, vamos dizer, de uma esquerda local, provinciana. Quer dizer, é tudo visto numa escala onde o significado das coisas pode ser até invertido. Quer dizer, onde uma fundação notoriamente pró-esquerdista, pró-comunista, etc., aparece, então, com a figura, vamos dizer, do imperialismo Yankee, tá certo? Né? E o Fernando Henrique é um sujeito que tem uma atuação consistente de 40 e tantos anos a favor do socialismo fabiano. Esse socialismo fabiano é o chamado socialismo não revolucionário. Quer dizer, não é revolucionário no sentido de não ser violento, mas é revolucionário também no sentido em que eu uso a palavra revolucionário. É um sujeito que tem uma folha corrida de serviços prestados a esse movimento, com uma coerência notável ao longo de 40 ou 50 anos, aparece, então, aos olhos de uma outra ala da esquerda, como se fosse um traidor pró-capitalista. E a discussão, você sabe que toda a discussão brasileira é esta, é assim, é PT versus PSDB. Né? Então, quer dizer, é uma discussão interna de uma facção do movimento globalista. Então, é claro que nessa escala, assim como na escala de pensamento dos liberais, não dá para você compreender o que se passa. Não. Ou seja, seria ridículo, mas absolutamente ridículo, você tentar imaginar que esse movimento de globalização tem por finalidade fazer os camaradas ganharem mais dinheiro. É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, os indivíduos que controlam o fluxo internacional de dinheiro não tem por que ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro não faz sentido. Tá certo? O sujeito que controla o dinheiro, ele controla o valor do dinheiro. Então, o que quer dizer ganhar mais dinheiro? Né? Por exemplo, se você ganha um salário de, sei lá, R$2.000, quer passar a ganhar 4, então isso faz sentido para você? Mas for o controlador do dinheiro que pode fazer 2 valer 4 ou 4 valer 40, isso aí não faz a menor diferença. Quer dizer, vamos dizer, todas as explicações econômicas para o globalismo são absolutamente fúteis. Então, é claro que não se trata disso, as pessoas não vão tentar dirigir o fluxo inteiro da história humana só para ganhar mais dinheiro, vamos dizer, isso é uma visão de um provincianismo, de uma mesquinharia mental a toda a prova, tá certo? O fato é que entre os próceres globalistas você vai encontrar algumas das pessoas mais idealistas e devotadas, tá certo? E altruístas do mundo, tá certo? Não tão, jamais pensaram em como eles vão ganhar mais dinheiro, né? Então é claro que o problema não é este. Agora, que é um problema de poder, é. Agora, o que é poder? Poder significa a capacidade que você tem de fazer os outros fazerem o que você quer. O poder é exercido sobre os outros e é uma vontade que se sobrepõe à outra vontade. Ora, nós só podemos compreender o fenômeno do poder, quer dizer, qualquer análise, vamos dizer, por mais elementar do fenômeno do poder, ela tem de partir de uma premissa que é absolutamente ignorada por toda a brilhante ciência social contemporânea, que é o fenômeno, vamos dizer, da diferença de poder entre seres humanos. A diferença de poder entre um membro da espécie e outro membro da espécie é uma das características mais constantes e fundamentais da presença humana no cosmos. Não há nenhuma outra espécie animal, tá certo? No qual dois membros sejam tão diferentes na sua quantidade e escala de poder quanto isso acontece entre seres humanos. Por exemplo, o fato de, se você pegar, digamos, uma tribo de índio, tem lá um cacique, um pajé, que pode a qualquer momento determinar a morte de qualquer dos membros, tá certo? Quer dizer, tem poder de vida e morte. Fala, este fenômeno não existe em, vamos dizer, nenhuma tribo animal. Se você pegasse um bando de leões, tá certo? Ora, o leão mais forte não vai decretar a morte do leão mais fraco, a não ser que seja atacado por ele. Isso nunca acontece, tá certo? Então, esta diferença, por mais longe que você remonte na história, ela se observa. E a diferença chega a ser a diferença entre o tudo e o nada. Quer dizer, um sujeito que tem todo o poder e outro que não tem nenhum. Esta não só é uma constante da história humana, como uma outra constante, não estrutural e permanente, mas uma constante, vamos dizer, de desenvolvimento, é o aumento da diferença de poder. Porque uma coisa mais simples é você entender que poder significa diferença de poder. Quer dizer, um poder não é quantitativo, não significa nada. O poder é uma noção quantitativa. Então, digamos, se o poder é a capacidade que um sujeito tem de fazer o outro agir da maneira que ele quer, então tem mais poder aquele que tem uma influência mais profunda sobre o outro, ou seja, capaz de determinar mais ações dele, e que tem essa influência sobre mais pessoas. Então, nesse sentido, o aumento quantitativo do poder dos poderosos ao longo do tempo é um fato óbvio. Quando você vê que no século XX aparecem tipos como Hitler, Mao Tse-tung ou o Stalin, você sabe que tem a capacidade de, num golpe de caneta, determinar a morte de milhões de pessoas e aquilo vai ser executado sem discussão e sem oposição. Então você imagine, por exemplo, a diferença de escala de poder entre o Stalin sentado na sua mesa com a sua caneta e o sujeito que está lá jogado no fundo do gulag, sem ter o que comer, sem poder dizer ai, tá certo? E sem poder determinar nada do seu destino. Quer dizer, ele não pode, ele não tem poder sobre a sua vida nos próximos 5 minutos. Tá certo? Então, esta diferença como essa sempre existiu, apenas sempre existiram. Acontece que elas aumentaram em intensidade e extensão ao longo do tempo. E este aumento, vamos dizer, está muitíssimo bem documentado no livro do Bertrand de Jouvenel, que se chama Du Pouvoir, né, do Poder, História Natural do Seu Crescimento. Esse é um livro, vamos dizer, uma leitura que obrigatória, não agora, mas mais dia menos dia, você não tem que ler esse livro. Então, dentro deste desenvolvimento, mesmo os empreendimentos que são tentados para diminuir o poder, vamos dizer, dos governos sobre os cidadãos, dos reis sobre os seus súditos, mesmo esses movimentos acabam aumentando o poder. É exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos são fundados, né, com a ideia do poder limitado. Tanto que o poder central, aqui, ele é criado pelos poderes estaduais, você tem vários poderes estaduais que se aglutinam e combinam entre si de criar um poder federal que só terá os direitos que eles lhe concederem explicitamente. Quer dizer, não existe uma soberania federal sobre os estados, mas ao contrário. Uma soberania dos estados sobre o governo federal. Decorridos cento e poucos anos, esse processo já tinha invertido. A partir menos de 100 anos. Quando chega na Guerra Civil Americana, você já vê um crescimento formidável do poder central. Até chegar ao ponto que muitos historiadores chegam a considerar Lincoln uma espécie de ditador. Ele instituiu a censura à imprensa, prendeu um bocado de gente sem processo nem nada. O cara que era, depois da guerra, encerrada a guerra, o sujeito que era presidente da Confederação, Jefferson Davis, ficou na cadeia um tempão sem processo nem coisa nenhuma. Aliás, ele pedia que o processassem, ele pedia que o acusassem formalmente para que ele pudesse se defender e nunca lhe deram essa chance. Então, isto aconteceu numa nação que tinha sido concebida na base da limitação do poder central. Então, mesmo esses movimentos que temporariamente parecem reverter o curso geral das coisas, acabam por fortalecer esta mesma tendência. Dá um cafezinho para mim. Então, esta diferença de poder, que é um elemento estrutural na vida humana, ela não é levada em conta por nenhuma teoria política existente. Esse eu considero um dos grandes escândalos intelectuais da humanidade. O fato de que praticamente todas as teorias políticas considerem, vamos dizer, a existência da diferença de poder uma espécie de anomalia, uma coisa que poderia não acontecer. Não é isso? Mas ela, ao contrário, é, vamos dizer, um fator estrutural constante e é uma das condições que definem a própria presença humana no cosmos. Desde o início você vai ver essa diferenciação de poder. Junto com a diferenciação de poder, existe também, automaticamente, a diferenciação do horizonte de consciência temporal. Quer dizer, o sujeito que manda, né, ele tem a capacidade de prever os acontecimentos, né, dizer, na escala da sociedade inteira, muito maior do que a dos membros da sociedade, que podem chegar ao ponto de ignorar totalmente qual será o curso das coisas no dia seguinte, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou seja, aquilo que está sendo planejado para eles. Então, este horizonte de consciência do planejador, ele também, ao longo dos tempos, ele vai aumentando. Horizonte de consciência temporal, quer dizer, a capacidade de prever a longo prazo e de agir coerentemente em vista de objetivos de mais longo prazo. Não é isso? Quando nós chegamos ao século XX, entre o século XIX e o século XX, esta ideia do longo prazo aumenta e cresce de uma maneira, quer dizer, quase impensável. Então, quando vem o marxismo, né, o marxismo já tem ideia de um estado futuro a ser alcançado, e naturalmente ele convoca as pessoas para que trabalhem por aquilo, mesmo que ele está dizendo que é inevitável. Tá certo? Quer dizer, tem um futuro inevitável e todos têm a obrigação de trabalhar por este futuro. Tá certo? E esse futuro se define, então, vamos dizer, pela propriedade pública dos meios de produção e pela abolição do Estado. A abolição do Estado significa o seguinte: como tudo será Estado, o Estado não existirá mais como entidade diferenciada. Quando vocês ouvirem um sujeito comunista ou marxista dizer não, o marxismo não é a favor do fortalecimento do Estado, ele é a favor da abolição do Estado, é uma expressão ambígua. Tá certo? Ele não quer dizer que ninguém vai mandar em você, quer dizer, não há nada fora do Estado, então não, o Estado não pode ser reconhecido como entidade independente. Quer dizer, o Estado não se perfila como entidade diferenciada em função de outros poderes, como, por exemplo, a igreja, as tradições, as empresas, as famílias, etc., etc. Na sociedade atual ainda há uma série desses poderes intermediários, se bem que eles estão recuando cada vez mais. Então, a ideia marxista, a abolição do Estado, é a estatização de tudo. Então, mas isto supõe, evidentemente, no planejador marxista, no estrategista marxista, a capacidade de ele prever as coisas a longo prazo, tá certo? E de planejar as ações pessoais e coletivas no sentido de chegar a este objetivo. Mas a coisa termina aí? Ora, ao mesmo tempo em que há este movimento marxista, existem outros movimentos independentes, anteriores ao marxismo, que buscam também um controle maior do homem, entre aspas, e já daqui a pouco vocês vão ver por que eu coloco aspas, sobre não só sobre a natureza, mas sobre o conjunto das condições que determinam a sua vida. Tá certo? Uma grande parte desse movimento vem de um treco que nós chamamos de ciência. Uma das promessas da ciência, né, moderna, desde o seu aparecimento, com Galileu, Newton, etc., etc., é controlar um ambiente físico. Tá certo? Agora, nós só podemos controlar o ambiente físico através da ação humana. Ou seja, se nós não controlamos a ação humana, nós não podemos controlar o ambiente físico. Então, o controle, a ideia, vamos dizer, do controle do ambiente físico através do controle da ação humana é inerente ao espírito da ciência moderna e às promessas que ela pretende realizar. Até onde vão essas promessas? Você verá que se existe uma linha marxista que propõe, né, realizar uma sociedade X ou Y amanhã, e existe uma outra linha que vem da ciência que propõe realizar tais ou quais alterações no ambiente físico supostamente para favorecer o ser humano e assim realizado através do controle da própria ação humana, é inevitável que essas duas ideias, essas duas correntes, tenham algum parentesco entre si, tá certo? E que elas, de algum modo, elas ora colaborem entre si, ora entrem em conflito entre si, ou seja, existe uma ideologia científica, tá certo? E existe o marxismo, tá certo? E às vezes um é a favor do outro, às vezes é contra, ou seja, há um parentesco, tá certo? E chega um momento na história, por volta, digamos, dos anos 20 e 30, em que a fusão desses dois elementos, quer dizer, da ideologia científica, da expectativa científica, da utopia científica, se você quiser, e o da utopia socialista, se fundem e se unificam perfeitamente. Isso acontece, sobretudo, no meio anglo-saxônico, com grandes cientistas de orientação marxista, como John Burton Haldane e John D. Bernal. Eram líderes, eram ídolos intelectuais do movimento marxista, por serem, né, grandes cientistas, tá certo? Pessoas com vários prêmios científicos, etc., etc., e, ao mesmo tempo, por serem porta-vozes do marxismo. Então, vamos dizer, a fusão indissolúvel dessas duas correntes de planejamento do futuro aparece, por exemplo, neste trecho de John D. Bernal. Na prática da ciência, já temos o protótipo para toda ação humana. Os métodos pelos quais esta tarefa é realizada, por imperfeita que seja a sua realização, são os métodos pelos quais a humanidade mais provavelmente assegurará o seu próprio futuro. No seu esforço, a ciência é comunismo. E, outro cientista também da mesma orientação, C.H. Waddington, dizia: a ciência por si mesma é capaz de fornecer à humanidade um modo de vida que é, em primeiro lugar, autoconsistente e harmonioso e, em segundo lugar, livre para o exercício daquela razão objetiva da qual depende o nosso progresso material. Até onde posso entender, a atitude científica da mente é a única que, no presente, é adequada a esses dois objetivos. Então, a atitude científica deve estender-se a todos os domínios da ação humana, tá certo? E ela é a única maneira de você articular as ações humanas de modo a obter um modo de vida que seja autoconsistente, harmonioso, né, e racional. Né? O parentesco aí da atitude científica com a marxista não para aí. Vocês verão que ao longo do século XX, e com alguns recuos temporários, prevalece a ideia de que é a ciência que deve arbitrar todas as grandes questões públicas. Ou seja, a mentalidade científica é a base da respeitabilidade intelectual. Uma coisa se torna respeitável na medida em que tem consistência científica. Tá certo? Portanto, admite-se que possa haver outras atitudes baseadas, digamos, na religião, na estética, nas preferências pessoais, nas tradições, etc., etc. Porém, quando se entra em choque com a ciência, é a ciência que tem que prevalecer, evidentemente. Por quê? Porque ela tem o controle racional do processo cognitivo e, portanto, o controle racional das ações humanas, ao passo que os outros controles são, aspas, irracionais. Tá certo? Ao mesmo tempo que há esta tendência, vamos dizer, de a ciência, entre aspas, interferir cada vez mais nas situações, nos debates públicos e ser o grande árbitro, portanto, a grande provedora dos valores culturais, morais, religiosos, etc., etc., etc., existe uma outra tendência dentro da própria ciência, que é a de especializar-se a um ponto em que os problemas internos de uma ciência já não são transmissíveis na linguagem geral. Essas duas tendências são, vamos dizer, são fatos bastante observados e bastante reconhecidos. Não é isso? Você pode perguntar para qualquer físico, ele lhe dirá: ah, mas esses conceitos fundamentais da física não são traduzíveis em termos gerais. Eles só podem ser expressos, né, matematicamente, e não há uma ponte entre eles e os conceitos gerais que nós usamos nas discussões culturais da humanidade. Eu digo: ó, mas espera um pouquinho. Se a ciência é o fator que deve presidir, organizar todas as questões culturais e as finalidades da vida e a seleção dos valores, e por outro lado, esta ciência é incomunicável nos termos desses mesmos valores gerais, então isso significa o seguinte: que a autoridade que a ciência exerce sobre essas questões gerais não é de ordem racional. Se você tem uma elite científica que está deposta de um conhecimento que é incomunicável E, ao mesmo tempo, esse conhecimento incomunicável é o que deve arbitrar todas as questões de ordem geral, sem poder se expressar nos termos do debate geral, tá certo? Então, significa o seguinte, a ciência há de legislar nesses debates gerais por meio de sentenças que são incompreensíveis ao restante da humanidade. Então, não é de espantar, então, vamos dizer, a elite globalista, a elite dos grandes banqueiros internacionais, né, se aproxime e busque uma espécie de simbiose com a classe científica. Porque a classe científica tem os meios científicos de realizar o controle global, tá certo? E esses meios, mas ainda, seriam não só incompreensíveis ao cidadão comum, mas impossíveis de expressar na linguagem geral. Mas ao mesmo tempo que eles dizem que é impossível de expressar na linguagem geral, eles estão continuamente escrevendo livros e livros e livros e livros que traduzem essa ideia científica nos termos gerais. Tá certo? Então, você vê todos esses livros, tipo Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, Stephen Hawking, o que eles estão fazendo? Eles estão traduzindo em termos na linguagem geral da cultura superior, evidentemente, aquelas mesmas ideias e conceitos que seriam teoricamente intraduzíveis. Tá certo? Então, a tentativa de legislar em nome do incomunicável, tá certo? E, de ao mesmo tempo, discutir o tempo todo em nome do incomunicável como se ele fosse comunicável, é outra constante do século XX. E, ao mesmo tempo, este incomunicável, como ele depende de verbas estatais e de fundações privadas, etc., etc., ele trabalha de maneira estreitamente ligada, vamos dizer, à elite financeira internacional. Então, você vê aqui, aquilo que pesa sobre o cidadão comum não é brincadeira. Por um lado, você tem, como se diz, todo o dinheiro do mundo, e, por outro lado, você tem toda a ciência do mundo. Então, porém, você ainda tem os grandes movimentos ideológicos, os grandes movimentos revolucionários, como o marxismo. E quando funde esses três, o que é que chega? Quer dizer, aonde vão parar as ambições dessas pessoas? Eu vou dizer para você onde vai parar a ambição. Vou pegar aqui outro trecho, que é... Aqui tem dois discípulos do John D. Barrow, que se chamam John D. Barrow e Frank Tipler. Eles dizem que toda a evolução do universo está indo para chegar a um ponto ômega, como o Théâtre de Chardin. Né? Quer dizer, ainda temos uma terceira linha, que é o desse modernismo católico. Né? No instante que o ponto ômega for atingido, a vida terá conquistado o controle sobre toda a matéria e todas as forças, não apenas num universo singular, mas em todos os universos cuja existência seja logicamente possível. A vida terá se expandido em todas as regiões espaciais de todos os universos que podem logicamente existir. A vida, está entendendo? O ser humano. O próprio Bernal, ele diz o seguinte: uma vez aclimatado à vida no espaço, é improvável que o homem pare até que ele tenha alcançado e colonizado a maior parte do universo sideral. Isso é as estrelas. E mesmo é improvável que isso seja o fim. O homem, em última análise, não estará contente de ser um parasita das estrelas, mas vai invadi-las e organizá-las para seus próprios propósitos. As estrelas, não se deve permitir que as estrelas continuem vivendo à sua maneira antiga, mas elas têm de ser transformadas em eficientes engenhos produtores de energia. Pela organização inteligente, a vida do universo poderia provavelmente ser prolongada por muitos milhões e milhões de vezes aquilo que ela seria sem organização. Veja, aqui nós temos um problema. O rapaz está querendo enfrentar a segunda lei da termodinâmica. Não é isso? Que diz que onde quer que haja um esquema produtor de energia, a produção decresce, ela declina. Então isso se chama entropia, quer dizer, energia declinante. Porque as diferenças vão ser equalizadas, então energia declina. Então isso significa o seguinte, pela segunda lei termodinâmica, o universo tem que acabar. Isso seria realmente lamentável, né? Mas, através da ação organizada, nós podemos transformar todas as estrelas em fontes de energia e, utilizando isso de maneira racional, fazer com que o universo viva milhões e milhões e milhões mais de vezes do que ele viveria pela segunda lei da termodinâmica. Isso não é um escritor de ficção científica, ele não escreve isso como ficção científica. E existem milhares de cientistas que pensam como esse. Aqui. Outro, Freeman Dyson, também um discípulo do Bernal. Supondo-se que nós descobramos que o universo seja naturalmente fechado e condenado ao colapso, é concebível que, por intervenção inteligente, convertendo matéria em radiação e fazendo a energia fluir de maneira propositada em escala cósmica, possamos quebrar o universo fechado e mudar a topologia do espaço-tempo. É verdade que ele faz isso com interrogação. Tá certo? Outro, o próprio Barrow e Tipler de novo. Se a vida inteligente estivesse já em operação em escala cósmica, antes que os buracos negros se aproximassem do seu estado explosivo, esses seres poderiam intervir para impedir os buracos negros de explodir. Ou seja, em última instância, a vida, quer dizer, a vida humana, existe com a finalidade de impedir que o universo se destrua. Então, nós estamos aqui, tá certo? Para dominar a circulação total de energia no cosmos, tá certo? E reverter a entropia e fazer com que o universo continue existindo indefinidamente. Continua aqui Paul Davis. Nós somos convocados a examinar como a vida inteligente pode ser apta a guiar o desenvolvimento físico do universo para nossos próprios propósitos e possamos conseguir obter sucesso em moldar o universo. Podemos mesmo ser aptos, capazes de manipular as dimensões do espaço mesmo, criando bizarros universos artificiais com propriedades inimagináveis. Então, seremos realmente os senhores do universo. Mais adiante aqui. Tem uma coisa aqui. Daí, aqui, comenta essa autora, Mary Midgley, uma autora muito interessante. Esta perspectiva tem, naturalmente, o seu preço. Para isso, as pessoas precisam transferir a sua consciência desde corpos orgânicos para máquinas. E então, para matérias cada vez mais sutilizadas, como poeira estelar, ou talvez luz, ou seja, o ser humano, a inteligência do ser humano será, quer dizer, embocada em máquinas e depois em matéria sutil. De qualquer maneira, como explica Bernal, aspas, nessa época os corpos já terão sido deixados para trás há muito tempo. E ele não coloca isso como, vamos dizer, uma hipótese de ficção científica, mas como o resultado lógico do tipo de humanidade que existe no presente. Né? Dyson, que é o discípulo dele, diz: é concebível que em outros 10 elevado a 10 anos a vida poderia se desenvolver para fora, para longe da carne e do sangue, e tornar-se incorporada num bloco de nuvens interestelares. Teoria aceita também por Fred Hoyle, que parece que foi prêmio Nobel. Ou num computador senciente. Então, isto aqui é a elite científica, que preside os planos globais, sintetizando ali a corrente científica, a corrente marxista, e os grandes poderes, que formam hoje o plano do governo global. Nós estamos na mão destes caras. Qual é a ideia, no fundo? A ideia é o seguinte: é que o universo, como já dizia o Teilhard de Chardin, ele existe para espiritualizar a humanidade. Então a humanidade vai se expandindo pelo cosmos todo, dominando e transcendendo a sua forma física de existência. Mais um cafezinho. Então passaremos a existir como computadores sencientes ou como poeira interestelar inteligente. E teremos transcendido então a nossa forma de existência corporal. É o que os caras chamam hoje a super-humanidade, ou trans-humanidade. Existem inúmeros cientistas, filósofos, que defendem essas ideias, e esse pessoal trabalha de maneira vamos dizer, intimamente ligado a essa elite globalista, que os financia e neles se inspira ao mesmo tempo. De modo que é difícil saber quem manda em quem, se é o pessoal do dinheiro ou o pessoal das ciências. Há naturalmente uma certa ambiguidade, mas sabe que o poder intelectual, o poder cientista, filósofo, etc., não é um poder pessoal. Eles não podem sair dando ordens por aí. Mas, a longo prazo, são eles que formam a cabeça dos próprios banqueiros. Não é isso? A não ser que haja algum banqueiro que seja ele próprio um filósofo. Né? O Jorge Soros pretende ser um filósofo. Mas eu não acredito que a maior parte dos banqueiros esteja nesse caso. Então eles pagam os cientistas e filósofos para que os filósofos os alimentem de ideias. Então são essas ideias que vão, em última análise, dirigir os seus planos de curto e de longo prazo. Então, vamos dizer, o mundo no qual nós vamos exercer a nossa atividade intelectual é determinado por estes fatores. As universidades, institutos de pesquisa, organismos internacionais existem para isto. Ora, você vê que coisa. Por que que esses camaradas que se julgam materialistas estão tão interessados em transcender a matéria? Em espiritualizar, transformar-se em puros espíritos interestelares. Não é isso? É claro que isto é, vamos dizer, a realização das promessas bíblicas pelas vias exatamente inversas. Não. Ou seja, não é que o ser humano seja uma criatura espiritual. Não, ele não é. Ele é apenas uma criatura material. Mas, através da ajuda da ciência e com um pouco de dinheiro, ele pode se espiritualizar. Ora, vocês já ouviram falar do sujeito chamado George Gurdjieff? George Gurdjieff, quando recebeu um novo discípulo, ele dizia o seguinte: você pensa que você tem uma alma, que você é superior aos animais? Que nada, você é tão material quanto um cão, mas você pode adquirir uma alma mediante uma certa quantia em dinheiro. É exatamente a mesma proposta aqui. Então, isso quer dizer que, quando nós dizemos que esse negócio de nova ordem mundial tem vamos dizer, um fundo evidentemente satânico, não há exagero nenhum nisso aí. Então, a ideia, vamos dizer, desta imortalidade fabricada, não é isso? Na qual você abdica do seu corpo e se transforma em poeira estelar inteligente ou num computador inteligente, vamos dizer, é uma ideia que hoje inspira pesquisas que custam bilhões de dólares no mundo. Isso não é ficção científica? Você vê, a Mary Midgley, ela diz o seguinte, ela diz qual é a diferença entre o escritor de ficção científica e estes camaradas. O escritor de ficção científica, quando ele mostra coisas incríveis acontecendo no futuro, ele não quer dizer que essas coisas vão acontecer necessariamente. Ele está, através da imagem do futuro, fazendo a metáfora do presente. Não é isso? Então, a nossa estrutura social, nossos dramas, etc., aparecem projetados no futuro. Então, isso quer dizer, o escritor de ficção científica não pretende ser um profeta no sentido temporal da coisa. Não é isso? Então, quando Aldous Huxley, por exemplo, mostra aquela sociedade onde tudo todas as pessoas são reduzidas à total impotência e são todas controladas por um governo, ele não quer dizer que isso vai acontecer necessariamente assim, mas que, na mesma época dele, há pessoas se esforçando para que isso aconteça. Não é isso? Do mesmo modo, 1984, ou A Máquina do Tempo, Herbert George Wells, etc., etc. Só que a diferença desse escritor de ficção científica para estes caras é que estes últimos acham que isso vai acontecer realmente. Eles não estão fazendo uma imagem do presente projetado no futuro, eles estão falando do futuro efetivo. Pode ser um futuro de longuíssimo prazo. Mas é este futuro, a ideia deste futuro que está orientando a vida deles. Em toda esta coisa, fica esquecido um único fator, a duração da vida humana. Porque se eu faço um plano para o futuro, mas esse plano vai se realizar, não digo em 10 elevado a 10 anos, quer dizer, um 10 com um montão de zero dentro, mas em 200 anos, eu não vou estar vivo para ver o que eu fiz. Então, eu jamais posso ser responsabilizado? E em que sentido eu posso dizer que eu controlo o futuro se eu mesmo não estou lá para vê-lo? Isso significa que o auge do controle significa o perfeito descontrole. A ideia de que o homem, ele sempre diz assim, o homem, entre aspas, ou o ser humano vai controlar a natureza. Eu digo, peraí, qual homem? Hã? O homem quem, cara pálida? Eu ou você? Se você é um sujeito que tem uma ciência tão sutil que ela não pode ser nem transposta em linguagens e conceitos gerais, mas só pode ser na linguagem, quer dizer, no dialeto especializado da sua ciência, absolutamente incomunicável, então é claro que é você que está com as cartas na mão e eu terei que padecer o futuro que você escolha para mim. O controle maior do homem sobre a natureza, vamos dizer, pode ser avaliado pelo fato de que até hoje você não consegue prever, digamos, um tornado com mais de 10 minutos de antecedência. Este é o controle que nós temos. Não é isso? Então, repetidamente aparecem epidemias, né, que você não sabe de onde veio e que você não consegue controlar de maneira alguma. Então, o nosso controle sobre a natureza é extremamente precário. Mas o controle de alguns seres humanos por outros seres humanos, este funciona. Então, isso significa o seguinte, vamos fazer a proporção. Né? Para cada centigrama de controle sobre a natureza que alguém adquire, ele adquire vários quilos de controle sobre outros seres humanos. E esse controle não é de tipo responsável, porque é sempre de longo prazo, né, ultrapassando a duração da vida do seu autor. Então, não é bem um controle. É um par de dados que ele jogou para cair num dia futuro, mas vai dar um resultado que ele não vai estar lá para ver. Então, isso é a mesma coisa que dizer que a humanidade atual, o futuro da humanidade atual, está sendo decidido por uma elite de loucos. E não posso negar que eles têm um controle parcial sobre alguns processos de curto prazo. Por exemplo, vocês viram, né, nos últimos meses, vocês viram um processo muito simples. Né, o processo de como é que você faz dinheiro do nada. Não é isso? Por exemplo, o senhor George Soros investiu 800 milhões na Petrobras, dois dias depois a Petrobras anuncia a descoberta do pré-sal, das ações do senhor George Soros. Multiplico. Esse ainda precisa fazer muito dinheiro, né? Passam os meses, o senhor George Soros investe mais um pouco de dinheiro na Petrobras e daí o Barack Obama anuncia que ele vai ajudar o Brasil a extrair o petróleo do pré-sal. As ações do homem crescem de novo e o dinheiro vai para as entidades que dão apoio ao Barack Obama. Então, este tipo de processo eles dominam de uma maneira fantástica. Né? Como é que você... transforma o prejuízo em lucro por meio da simples propaganda. Processos como esse, eles controlam bem. Controlam isso melhor do que controlam uma epidemia. Por exemplo, você ouviu falar da gripe suína. Não é isso? Bom, a gripe suína não fez tantas vítimas assim. Há um certo número de vítimas, né? Certamente a gripe comum mata muito mais gente do que a gripe suína. Mas... você anuncia que existe uma nova epidemia, que ela pode matar milhões de pessoas, então, portanto, você tem que criar novos mecanismos de controle. Já está em votação aqui nos Estados Unidos uma lei que permite, em nome da saúde pública, você invadir qualquer casa sem mandato, prender qualquer pessoa por qualquer tempo indeterminado. Para a proteção dela, evidentemente. Então, note bem, é uma estupidez você imaginar, onde esta imaginação tipo Armindo Abreu, do poder secreto que controla tudo. Não, poder secreto, os caras não, na verdade, não controla coisa nenhuma. Eles estão interferindo. Eles interferem um bocado. E têm a capacidade de produzir acontecimentos. Mas qual é o controle global que efetivamente eles têm? Nenhum. Tá certo? Eles não têm controle global sobre o futuro, mas têm ações de curto prazo que modificam drasticamente a vida dos seres humanos, ainda dentro do prazo de duração da vida deles, e que deixam efeitos incontroláveis para o futuro. Eu vou dar um exemplo também de como funciona a previsão. Em 1985, a Universidade de Indiana consultou os 35 maiores especialistas sovietologistas dos Estados Unidos para saber qual seria o futuro da União Soviética. Conclusão unânime: não há o menor sinal de enfraquecimento, seja da economia, seja do poder soviético. Seis anos depois, a coisa caía. Algum deles aparecia em público para pedir desculpa? Não. Também tem o famoso livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que eu já mencionei aqui, que também fazia a mesma previsão. A economia americana vai cair, a economia russa vai subir, e daqui a cinco anos a Rússia, né, domina a economia internacional. Depois que aconteceu o contrário, Paul Kennedy, não veio, ninguém veio pedir desculpa, e ele já escreveu outro livro fazendo outras previsões. Essas pessoas são pagas pela elite globalista para fazer essas previsões o tempo todo. Ou seja, a ideia, vamos dizer, do controle maior do futuro, na verdade, é de um descontrole enorme, é de uma interferência aprofundada. Tá certo? Mas essa interferência tem um efeito antes caótico do que ordenador. E é neste ambiente que nós vamos iniciar a nossa vida intelectual. Ou seja, eu espero que vocês entendam que todo o aparato universitário do mundo está encaixado dentro dessa nova ordem mundial. Verbas de pesquisa são inteiramente controladas por essas pessoas. A distribuição maior ou menor do prestígio científico, literário, exatamente tá na mão disso. Tá certo? É claro que existem rombos imensos. Eles não têm um centésimo, um milésimo do poder que alegam. Tá certo? Mas você pode se deixar impressionar por isso, né? E querer encontrar o seu lugarzinho nesse esquema. Ou querer, vamos dizer, eu quero me utilizar do esquema para outras finalidades. Tudo isso é impossível. Impossível. Agora, o que é possível? É possível você levar a vida intelectual totalmente independente, como eu levo. Só que você tem que criar os seus próprios meios, de divulgação, de subsistência, etc, etc, etc. E, evidentemente, você tem que estar equipado, vamos dizer, com técnicas, com conhecimentos, tá certo? E com uma certa força de caráter, de espírito, que supere a dessas pessoas. Se você tiver um pingo de medo dessa coisa, pronto, você já vai cair de quatro dentro dessa coisa, vai ficar burro na mesma hora. Tá certo? Então, é por isso que nessas aulas eu tenho insistido tanto nesse lado psicológico, moral da coisa, porque, de certo modo, o simples exercício da vida intelectual, se é para ser feito, levado a sério, ele vai exigir que os seus protagonistas sejam homens de ferro. Ele vai precisar de uma coragem moral e até física muito grande. Essa coragem moral significa o seguinte: você não se deixar impressionar por absolutamente nada. Como é que você não se deixa impressionar? Ora, por trás de todas as imagens, né, de ordem, previsibilidade, controle, etc, etc, que é passado por esse establishment, existe efetivamente uma ordem. Que o universo constitui alguma ordem, a coisa mais óbvia do mundo. Há elementos de desordem e de caos. Mais tarde, quando a gente estudar a metafísica, vocês vão ver por que, que o elemento de caos e de absurdo tem de estar presente também, vamos dizer, na ordem total. Então, mas, de modo geral, há uma ordem objetiva. Ela não depende absolutamente do ser humano. Ela já vigorava muito antes. E é dentro dessa ordem que surge o ser humano. Não é isso? Ele não precisa compreendê-la no mais mínimo que seja para que ela continue vigorando. E a própria capacidade que ele tem de compreender algo desta ordem faz parte da própria ordem, está previsto na própria ordem. Para você poder continuar exercendo a sua vida intelectual de maneira frutífera, você tem que acreditar realmente que esta ordem existe e não esquecer que ela existe. Ainda que ela não tenha nada a ver com o que todo mundo está dizendo a respeito dela. Ora, esta ordem implica a existência da racionalidade humana como um dos seus componentes e implica algum diálogo entre a racionalidade humana e a própria ordem. Ou seja, o fato de que o homem seja capaz de compreender aspectos, pelo menos, desta ordem, ou de compreendê-la em termos muito genéricos, tá certo? Faz parte da própria ordem. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte: o universo não é incompreensível, tá certo? Mas também não é totalmente administrável. Então, você permanecer fiel, vamos dizer, à ordem objetiva, ainda que você não a conheça. Você não precisa saber nada a respeito dela, basta você saber que ela existe. E isto é o que você percebe, vamos dizer, na experiência que nós falamos da presença do ser. Essa experiência, ela basta, por exemplo, você tirar de uma vez por todas a ilusão de que a sua mente ordena os dados do exterior. A sua mente, se ela for privada da presença do universo objetivo, inclusive do universo físico, durante uma única fração de segundo, ela se desmantela. Por exemplo, você sabe o que acontece com os experimentos de privação sensorial. Você prende um sujeito dentro de um lugar onde não chega som, não chega luz, tá certo? E onde não basta privar de luz e som durante X tempo. a cabeça do sujeito esfarela. Basta essa experiência para você entender. A sua mente não ordena nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. A sua mente se organiza a si própria a partir de padrões que lhe chegam do exterior, que lhe chegam do universo efetivamente existente, da ordem do ser, como já dizia Platão e Aristóteles. Existe a ordem do ser e nós podemos recebê-la, percebê-la, recebê-la e nos amoldarmos a ela. Tá certo? Se você permanecer fiel a isso, parcelas dessa ordem vão se revelando a você na medida das suas necessidades. Quando, por exemplo, Stephen Hawking, ele diz o seguinte: o nosso propósito é obter uma descrição completa do universo existente. Ele está absolutamente louco. O que significa uma descrição completa? No instante que você terminou essa descrição, parou de acontecer coisas? E se tiver alguma pergunta que você não lembrou de fazer? A capacidade de fazer perguntas vai acabar? Quer dizer, descrição completa significa assim, a resposta universal a todas as perguntas. Nenhuma pergunta mais é concebível. Ou seja, toda essa atividade, dessa ideologia científica é baseada na ideia, vamos dizer, da descrição total, do conhecimento total e do controle total. Essa ideia é eminentemente psicótica. Ela não é realizável, mas ela é vendável aos seres humanos. E ela pode exercer, quer dizer, fascínio e terror sobre as pessoas. Se você se deixa fascinar ou aterrorizar por ela, você é pronto, você é mais um trouxa. Porque hoje, por exemplo, quando eu leio esse trecho do John D. Burnell, a gente começa a dar risada. Mas veja, na década de 30, que na Inglaterra foi chamada a década marxistizante, todo mundo era obrigado a ser marxista na Inglaterra, aquilo parecia uma coisa muito lógica. E se o Bernal falou, uai, todo mundo tem que aceitar. Ninguém riu da cara dele. Mesmo quem não concorda, não ri. Hoje a gente já pode rir. E essas pretensões, como Stephen Hawking ou Richard Dawkins, por exemplo, Richard Dawkins diz o seguinte: essa mulher fez uma coletânea de textos assim, da teratologia científica monumental. Onde está isso aqui? Mas ele diz o seguinte, ele diz que, olha, agora que nós temos a biologia, sobretudo como praticada pelo Dawkins, nós não precisamos depender mais da superstição para responder perguntas como, por exemplo, qual é a finalidade da existência, o que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, a biologia nos promete responder todas essas coisas. Agora, pergunto para um biólogo, por que existem as pedras? Eu não creio que isso dependa da biologia. Mas, quer dizer, essa pretensão da explicação de tudo, ela em si mesma é psicótica e ela prova, vamos dizer, um nível de ignorância das questões elementares, mas tão imensamente grande, que isso é claro que é uma forma nova de barbarismo. Né? Quer dizer, o indivíduo que não entenda, vamos dizer, que a ignorância com relação a parte imensa da realidade, faz parte da estrutura da realidade, ele não entendeu nada. Veja, o homem é um ser finito, ele dura um certo tempo. Não? Vamos dizer, para ele obter um conhecimento de tudo, ele precisaria ter uma vida infinita, evidentemente. Porque o que significa assim, você ter um conhecimento total durante uma fração de segundo? Significa não ter conhecimento nenhum. Ah, eu tive a visão do todo e depois eu esqueci. É. O que todo é esse? É. O todo que durou só aquela fração de segundo, portanto ele é só uma fração. Ou seja, não é compatível com a estrutura da existência humana. É. A descrição total da ordem cósmica não é compatível. A ordem cósmica existe e ela se revela para nós alguns aspectos conforme a nossa necessidade e conforme a conjuntura do momento. Quer dizer, você entrevê, você tem alguns clarões que mostram o quê? O todo? Não. Aquilo que você está precisando saber no momento. E isso é tudo o que nós podemos aspirar. Ora, isso significa que a verdadeira relação do ser humano com a ordem universal tem que ser, vamos dizer, uma ordem de uma relação de confiança e paciência. E modéstia. Isso é tudo que é possível fazer. Mas isso aí, Sócrates, Platão, já sabiam. Como é que esses caras puderam esquecer? E essas pessoas que não são capazes sequer, né? Como Dawkins, por exemplo. Dawkins não é capaz de ler um livro de Santo Tomás de Aquino. Ele não, eu já asseguro para vocês, ele não é capaz de acompanhar o raciocínio de Santo Tomás de Aquino ao longo da Suma Teológica. Não é capaz. Como é que um sujeito desse aparece com a ideia de que ele agora vai ter todas as explicações sobre a finalidade da vida, etc, etc? Significa que nós descemos a um nível de barbarismo que há apenas alguns anos era absolutamente inaceitável. Exceto, vamos dizer, na Inglaterra, no período marxistizante. Ali os caras aceitavam isso. Mas se você dissesse essas coisas em outro lugar, todo mundo ia saber que você é um idiota. Porque nem os escritores de ficção científica tinham essa pretensão. É, o livro chama-se Science as Salvation, Mary Midgley. Não precisa ler agora. Nós vamos publicar esse livro. Guarda, aguenta a mão que nós vamos publicar esse livro. Esse aqui é uma pequena joia, tá certo? Mas, não é... E eu acho que os livros que vocês têm que se ater agora são os livros que são fundamentais para a formação de critérios básicos. Tá certo? Não livros de informação sobre problemas da atualidade. Os livros de informação são milhares. E tem muitos, muito bons. É uma bibliografia que não acaba mais. Então, só, sei lá, só na bibliografia ali do negócio da mente revolucionária, acho que vai ter uns 500 livros no fim das contas. Todos eles são obras para você ler assim rapidamente, se informar e passar adiante. Mas eu não acho que isso seja o bom para agora. Por exemplo, um livro como aquele do Joseph Marechal, que diz, não, aquele é um livro formativo, é outra coisa. Ou, vamos dizer, os próprios clássicos da filosofia. Então não se preocupem muito com o livro, nós vamos editar esse livro, mas não, ele não é uma prioridade. Nossa, tá, o que interessa é essas informações que nós tiramos aqui e que nós, eu estou dando aqui com uma finalidade que não é precisamente a dela no livro. Eu estou dando, vamos dizer, como uma informação sobre o cenário no qual vai se desenrolar a sua vida intelectual, tá certo? E também como um alerta, no sentido de que você precisará cultivar um tipo de independência de espírito em relação, vamos dizer, à sociedade, ao establishment, à cultura contemporânea, que o sujeito só consegue quando ele tiver total dependência em relação à ordem objetiva. Quer dizer, é a sua total, vamos dizer, obediência e conformidade com a ordem da realidade objetiva que lhe permitirá se sobrepor às pseudo-ordens que estão sendo vendidas para você pela cultura contemporânea. O exercício que eu falei da presença do ser, você tem que fazer muitas vezes. Para você lembrar que para além de todo o blá blá blá, de Richard Dawkins e Stephen Hawking, espera aí, existe o universo objetivo, existe a presença do ser. Hã? Ela não é substancialmente diferente daquilo que Sócrates ou Platão viu, ou Lao Tse viu. Tá certo? E é esta presença objetiva, esta presença do ser, não se confunde com a presença de um universo físico, material. mas ele inclui esse universo material. Veja, também essa ideia de materialista. Olha, até hoje ninguém definiu o que é matéria. Não é isso? Os camaradas acabam de dizer que matéria é um negócio que ocupa um lugar no espaço, né? E no instante seguinte eles estão falando de neutrinos, né? De partículas que não apenas não ocupam lugar, nenhum lugar no espaço, mas às vezes ocupam até dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Esse conceito não faz sentido nenhum. Matéria é uma metáfora, né? Que vem da ideia da mater, mãe. De onde você tira isso? Você tira o seguinte, que do que se compõe um óvulo? Ele se compõe de sangue. E o espermatozoide fecunda o óvulo, quer dizer, desperta nele um potencial que ali não tinha antes. Né? Desperta nele um processo que é a formação de uma vida, para o qual esse sangue entra como matéria. Então você é feito do poder gerador do seu pai e do sangue da sua mãe. O que esses caras estão querendo dizer é o seguinte, é a matéria que se fecunda a si própria, é o sangue que se fecunda a si próprio, sem necessidade de uma porta exterior. Matéria está ligada, vamos dizer, a metro, que é útero, mater, que é mãe, metro, que é a unidade de medida. Não é isso? Por exemplo, qual é o tamanho que o sujeito vai ter? Bom, o pai dele pode ter 2,10 m, mas se a mãe for mal alimentada durante a gestação, não vai haver sangue suficiente para fazer, senão, um sujeito de 1,50 m. Então, a matéria é o quê? Isso é a medida, é a quantidade. A explicação maravilhosa disso está... Os dois primeiros capítulos do René Guénon, no Reino da Quantidade do Signo do Tempo, são uma coisa absolutamente magistral. Eu tenho todas as críticas que eu tenho ao René Guénon. Tem alguns pontos ali que são maravilhosos. Né? Onde ele vai dar a ideia da forma... Em última análise, a ideia de Aristóteles, forma matéria. Não acrescentou nada a Aristóteles, mas explicou de uma maneira absolutamente magistral. Então, a ideia de que a matéria em si ela tenha a capacidade de se autogerar, é uma ideia que surge durante a Revolução Inglesa. Por quê? Para fundamentar a ideia do espontaneísmo das massas revolucionárias, era necessário ter um conceito científico que o fundamentasse. Então, a matéria passa a ter capacidades que antes não tinha. Então, isso foi, vamos dizer, uma chantagem política. E até hoje você não tem nenhum conceito de matéria que seja mais científico do que isso aí. Matéria é uma metáfora, é uma figura de linguagem e continuará sendo a figura de linguagem. Ora, quando você tem uma figura de linguagem, nós podemos perguntar, mas a que realidade esta figura de linguagem corresponde? Então, a figura de linguagem tem naturalmente vários sentidos, alguns deles contraditórios entre si, e você pode, então, decompondo as várias camadas de sentido, saber aqui que aquilo corresponde na experiência ou não corresponde. Tá certo? Para isso seria necessário, vamos dizer, uma análise filosófica do conceito de matéria. Tá certo? Porém, se você começa a analisar, você vê que o conceito de matéria é inteiramente imaterial. Então, é um conceito que chega a uma autocontradição. Ah, mas nós queremos continuar operando com esse conceito. Então, o que eles fazem? Eles formalizam o conceito, criando um critério de reconhecimento. Como, por exemplo, a hora que a gente diz que matéria é o que ocupa um lugar no espaço, que é fazer uma definição meio primitiva, tá certo? Isso não é uma definição, isso é um critério de reconhecimento. Se você disser que todos os processos que acontecem no mundo, tá certo, emergem da matéria, então você vai ter que dizer que este conhecimento que você tem da matéria também emerge da matéria. Mas esse conhecimento em si mesmo não é material. Então a matéria está agindo imaterialmente. Quer dizer, no primeiro passo que você dá com esse conceito, você já esbarra em absurdidade. É isso. Agora, se você fizer a lista das metáforas e figuras de linguagem que são usadas na ciência, Mary Bidgley aqui, ela cita uma lista. Por exemplo, o conceito de informação. Ah, o ADN passa a informação de, peraí, ele é uma estação de rádio? Ele é um livro? Ele é um ser humano falante? Não, então você quer dizer que aquilo que o ADN está passando não é exatamente uma informação, mas é algo que se parece com uma informação. Então você está designando a coisa por uma analogia. Ah, vamos tornar isso mais preciso. Fala, não há como, meu filho. Você vai continuar operando com essas figuras de linguagem. Então é o seguinte, quando a ciência efetivamente conhece algum processo da natureza objetiva, ela conhece porque há uma equivalência, há um diálogo entre a inteligência humana e a estrutura da realidade objetiva. Não é que tem um caos lá de fora e a sua mente põe ordem. Fala, peraí, se você é um componente da ordem do real, e a ordem do real é um caos, como é que esta parte especificamente conseguiu botar ordem na outra? Como é que a parte conseguiu colocar ordem no tudo? Hã? Quer dizer, se o mundo é, vamos dizer, é um caos, a sua mente teria que ser um caos também. Então, quer dizer, alguma correspondência, algum diálogo existe. Esse diálogo é necessariamente incompleto. Não só por causa das famosas limitações da nossa mente, tá certo? Mas porque a incompletude faz parte da própria natureza do real. A ordem cósmica jamais pode ser completa. Porque estão acontecendo coisas o tempo todo. Uma coisa só está completa no fim. Então, o princípio de incompletude, tá certo? De imperfeição, está imbricado na própria existência da ordem natural. A ordem natural não pode ser perfeita, porque perfeito só Deus. Perfeito só o infinito. O finito nunca pode ser perfeito. Perfeito quer dizer aquilo que está acabado, está fechado. Tá certo? O infinito pode ser perfeito sem ter fim. Agora, o finito não. Se ele tem fim, é porque acabou. Né? Então, vamos dizer, essas experiências fundamentais que nos revelam parcelas, essas relances da ordem natural, elas têm uma correspondência, tá certo? Com a realidade. Porém, essa correspondência nunca é perfeita. E por isso é que nós precisamos sempre das figuras de linguagem. Nós entendemos uma coisa por outra, por uma semelhança, mas essa semelhança não pode ser total, porque se fosse semelhança total, seria igualdade, identidade. O que é uma analogia? É uma síntese de semelhança e diferença. Tudo que nós entendemos, entendemos por isto. Por quê? Porque a nossa mente é imperfeita e não consegue captar a perfeição inteira da ordem natural. Não, porque a própria ordem natural é assim também. A própria ordem natural tem similaridades, tem ambiguidades, tá certo? Porque ela não é uma perfeição infinita. Então isso quer dizer que a própria inadequação dos nossos conhecimentos é uma forma de adequação. A adequação dos nossos conhecimentos ao mundo exterior que nós descrevemos, ela é uma adequação imperfeita que revela a própria imperfeição da ordem real existente. Tá certo? Então, a existência, o uso de metáforas, de figuras de linguagem, não depõe contra o conhecimento, não depõe sequer contra a própria ciência. Né? Agora, depõe contra o cientista que acredita que tudo que ele está falando é literal. E que acredita que a atividade dele, né, por ser mais exata, etc., etc., é infinitamente superior à de um poeta ou de um dramaturgo, quando não é. É exatamente a mesma atividade. Então, quando aumenta, vamos dizer, a perfeição das medidas, tá certo? Ela não aproxima você da realidade. Por quê? Porque você está, vamos dizer, apenas usando procedimentos matemáticos para tornar a sua analogia, a sua figura de linguagem mais expressiva. Não te aproxima do real. Uma lei de física não é mais real do que um verso de Camões. Em sentido nenhum do mundo. Essa história das duas culturas, de que existe aqui a cultura das artes, da religião, do outro lado a cultura científica, isso é um mito criado por um charlatão chamado C.P. Snow. Tá certo? É interessante vocês lerem o livrinho que F.R. Lewis escreveu um livreto sobre a famosa conferência do C.P. Snow sobre as duas culturas. Ele reduz o sujeito a zero. Zero, zero, zero, zero, zero. Basta vocês terem estudado um pouquinho a teoria dos quatro discursos que você vê que não existe uma coisa por um lado, outra por outro. Existe uma gradação. E esta, os limites, tá certo? Entre os vários discursos, eles são fluidos. Não nos conceitos. Os conceitos são muito claros, mas a passagem de uma linguagem para outra é problemática. Porque ninguém usa uma linguagem que seja perfeitamente poética, ou perfeitamente retórica, ou perfeitamente dialética. Não, isso não, é impossível. Quer dizer, você tem uma gradação com limites esfumados. E isso é tudo que nós podemos alcançar. Tá certo? Então, não é exato de maneira alguma, por exemplo, dizer que existem ciências exatas. Elas podem ser exatas nas suas medições, mas não nos seus conceitos. Aliás, ao contrário, se o sujeito prevalece da exatidão das medições para poder continuar usando conceitos que são totalmente elásticos e nebulosos, como, por exemplo, o conceito de matéria. Agora, toda esta cultura da modernidade científica, ela está tentando fazer da classe científica um novo clero que tem o direito de governar todo mundo, tomar decisões por ele, dizer o que você pode comer, o que você não pode comer, tudo que você pode fazer ou não. Em nome do quê? De um conhecimento intransmissível. Que é ao mesmo tempo intransmissível e é o critério de julgamento de todas as questões públicas. Eu digo, mas que coisa mais louca. Então, é claro que por trás dessa desordem continua existindo a ordem. Quer dizer, é só você olhar os processos naturais, não como a ciência os descreve, mas como você os observa a olho nu, e você verá que existe uma ordem, uma regularidade. Claro que se você observar esse processo numa outra escala, ele deixa de parecer regular. Porque se fosse, vamos dizer, a ordem total e perfeita em todas as dimensões, não, então teria que ter um universo acabado, não pode acontecer nada de novo. Então, uma das características da ordem é que ela não é plana. Ela tem vários níveis, onde as coisas aparecem mais ou menos organizadas conforme a escala na qual você olha. Entendeu? Mas tudo isso é uma coisa que Sócrates e Aristóteles já sabiam, mas que hoje parecem bichos de sete cabeças. Então, o que nós temos que fazer é dirigir a nossa vida intelectual na base da fidelidade à ordem do real, ainda que nós não a conheçamos. Mais ainda, pensa bem, se você sair deste mundo sem ter compreendido nada da ordem do real, isso vai fazer alguma diferença para ela? Não. Olha que reconforto que é isso. Se eu permanecer perfeitamente ignorante do universo, isso vai impedir o universo de funcionar? Não. Então isso quer dizer que eu não preciso ter aquela avidez de responder todas as perguntas, que é o problema desses malucos. Eles querem responder todas as perguntas porque eles acham que se o universo, se eles não cuidarem do universo, o universo vai acabar. Vai vir a entropia, vai acabar com tudo. Então, é claro que isso é um delírio persecutório. Olha, se o universo estiver destinado a acabar, o ser não pode acabar. O total encerramento deste universo aqui, nada representaria na ordem do ser. Então, não podemos compreender o ser senão na dimensão de infinitude e eternidade. Agora, esse camarada, o que ele faz? Ele pega a existência do universo espaço-temporal e a absolutizam. É a única coisa que existe. Ah, então, se isso acabar, nós estamos ferrados. Então, nós temos que impedir que acabe. Mas é claro, o que tem que fazer com esses caras? Tem que interná-los imediatamente. Quer dizer, você acha que o cosmos depende de você? E se você não tomar uma providência, a porcaria vai acabar. Né? Teve um filme feito para aquele idiota, aquele Tarkovsky, o cineasta russo, né? Em que o universo dependia de que um sujeito fizesse uma coisinha qualquer. Eu estou assistindo aquele filme, já tinha gostado do primeiro filme dele, que era o Solaris. O Solaris já dava uma insinuação dessa, de que a mente humana altera o ambiente cósmico, mas alterava em medida, né, modesta. Mas quando chega no outro filme, que até esqueci o nome, O Sacrifício. Né, daí as ideias do idiota lá são o pilar da humanidade. Né, chega uma hora que o sujeito fica desesperado e ele sai correndo com... Ele está... Tem acabado de levantar, então ele está com um roupão, né? E atrás do roupão dele tem o emblema do Yin e do Yang. E ele achou que aquilo era muito simbólico. Eu estava no cinema, não consegui me impedir de rir, né? Porque ele quer passar uma mensagem simbólica, então o que ele faz? Ele coloca lá o símbolo no roupão do cara, né? Semi-pelado, correndo com o roupão Yin e Yang, né? Ele carregando a ordem cósmica nas costas. Diga, ah, não, não é possível, vamos parar de palhaçada. Esta é a mentalidade desses camaradas. Então, a nossa tem que ser exatamente o contrário. Nós temos que ter um reconforto na ordem do real. Saber que ela não depende de nós. Eu já citei aqui o exemplo para vocês do sujeito que nadava na Praia Vermelha em Ubatuba. Era uma praia, tinha ondas de 50 metros. E o cara ficava lá boiando em cima daqui, perfeitamente confortável. Olha, a nossa vida é assim também. Nós temos que ficar confortável em cima de uma onda de 50 metros. Então, o nosso reconforto é na eternidade do ser. Então, prepare-se para a liquidação do universo. O universo será rasgado como uma folha de papel. Isto em nada alterará a ordem do ser. É nisso que nós temos que pensar. Muito bem. Então, vou fazer um intervalinho aqui e daqui a pouco vou responder umas perguntinhas. Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu responder algumas perguntas, mas antes eu vou ler aqui mais um trecho aqui. O que essa mulher leu de besteira para escrever esse livro é impressionante. É aqui um trecho escrito por John Burton Haldane. Haldane, salvo engano, foi prêmio Nobel. Um geneticista. Se é verdade, como ensinam as grandes religiões, que o indivíduo só pode alcançar uma vida boa conformando-se a um plano maior do que o dele próprio, é nosso dever perceber a possível magnitude desse plano, seja ele de Deus ou do homem. Ou a mente humana provará que o seu destino é a eternidade e a infinitude, ou chegará um tempo em que o homem e todas suas obras perecerão eternamente. Veja que coisa, o sujeito está preocupado com infinitude e eternidade. Tá certo? Quer dizer, ele pega a sentença das grandes religiões, quer dizer, o homem só se realiza, né, se ele estiver inserido na escala da infinitude e da eternidade. Só que ele coloca essa infinitude e essa eternidade no futuro. Quer dizer, o homem no futuro, a espécie humana no futuro, né, deve alcançar um domínio tal do cosmos que ela esteja, então, na escala da infinitude e da eternidade. Eu digo, mas e todos os homens que viveram antes? Né? A mensagem das grandes religiões, pelo menos do cristianismo, é o seguinte: você, a sua vida tem um sentido eterno, infinito, agora. Mesmo que você dure 10 minutos. E isso não depende do que a humanidade vier a realizar no futuro. Ao contrário. Nós vamos ver que as previsões do Apocalipse quanto ao que a humanidade vai fazer no futuro não são nem um pouco animadoras. Quer dizer, você, a sua vida tem um sentido eterno porque você está dentro da eternidade. Nada que esteja fora da eternidade existe por um só minuto. Agora, pessoas que são incapazes de pensar a dimensão de eternidade, a não ser no tempo, como Haldane, então cria uma espécie de eternidade temporal a ser realizada no futuro. Olha, quer dizer que essas pessoas do futuro, elas terão um privilégio eterno que nós não temos. Nós somos meros bichinhos, mas nós vamos gerar deuses, anjos e deuses. Daqui, não sei, 10 mil gerações. Grande consolo. Longe de ser o sentido da vida, isso seria uma piada macabra. Quer dizer, aquilo que ele enxerga como a coisa mais linda do mundo, vista na escala normal humana, é de uma monstruosidade atroz. Agora, o curioso é que ele diz o seguinte: nós precisamos de um plano maior do que a nossa escala da nossa vida. Né? Quer dizer, o famoso sentido da vida do Viktor Frankl. Né? Mas ele diz: pouco importa que esse plano seja de Deus ou do homem. Eu digo: uai, mas se você está se conformando a um plano que foi feito por um outro sujeito, esse sujeito também não é eterno. Então você está apenas tendo, vamos dizer, uma existência temporal um pouquinho mais comprida, né? Através, vamos dizer, sendo procurador de um outro. Mas isso não modifica em absolutamente nada a situação. Quer dizer, ou existe um sentido eterno agora, porque a eternidade está presente e nada acontece fora dela. Eu já expliquei isso uma vez, gente. Aquilo que entrou no ser jamais sai. Nada que entrou no ser pode voltar ao nada, porque o nada jamais existiu. Se o vento balançou a folhinha, isso aconteceu de uma vez para sempre. Isso não desacontece. Na escala da eternidade, tudo é eterno. Nada se dissipa. Nada, nada, nada, nada, nada. E é preciso entender que isto, vamos dizer, é absolutamente necessário. Agora, se você não consegue conceber esse plano de eternidade, se para você é tudo fluxo e transformação, então que raio de eternidade é essa? Eternidade futura? A expressão é absolutamente autocontraditória. Se é futuro, não é eterno, meu Deus do céu. Agora, como é que um sujeito que diz que é um cientista, um pensador, então escreve uma besteira deste tamanho? É verdade, a Mary Midgley, ela aqui dá um atenuante, que o Haldane não voltou mais ao assunto. Mas o tal do Bernal, que era o cupincha dele, passou a vida inteira falando dessas coisas, entendeu? E isso, então, fazia parte, vamos dizer, da utopia marxista. Assim como Trotsky dizia que no socialismo, né, todo varredor de rua será um novo Michelangelo, e ao mesmo tempo será um Einstein e um Napoleão Bonaparte, dependendo da hora do dia. Marx também dizia isso. Né? Quer dizer, a utopia social e a utopia científica estão juntos, são exatamente a mesma coisa. Quer dizer, e o Bernal tem razão, ciência nesse sentido é o comunismo. Quer dizer, para você chegar à administração total do cosmos, você tem que ter a administração total de todas as atividades humanas. Agora, a pergunta é, quem vai ter a administração? Sou eu que vou administrar o Haldane, o Haldane que vai administrar a mim. Então, ele terá o controle de tudo e eu não terei de nada. Eu tenho que me conformar com as ideias que ele deduziu de uma ciência que ele mesmo disse que é intraduzível na minha pobre linguagem filosófica humana. Então, é um código secreto. Bom, vamos responder algumas perguntinhas aqui. Alexandre Carpes. Primeiro, parabéns por essa aula. Está do caralho. Minha pergunta é a seguinte. Entre os grandes atores mundiais, elite globalista, máfia russa, generais chineses e movimento islâmico, quem o senhor acha que vai prevalecer no final? Eu estou apostando no Islã. O Islã é o único que tem alguma perspectiva de vencer isso aqui. Porque os outros todos, vamos dizer, dependem de um controle muito grande. O Islã não, o Islã é disseminado. Quer dizer, você tem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que estão com o plano islâmico na cabeça. E que conscientemente estão se dedicando a ele. Agora, quantas pessoas estão se dedicando conscientemente aos projetos da elite globalista? Esses não podem ser muitas pessoas, porque esses projetos não podem se revelar claramente como eles são. Eles têm que ficar meio encobertos. Então vai ser sempre assim, tem uma elite que colabora, que dá a vida, e um monte de idiota que trabalha compreendendo só parcialmente algumas etapas do processo. Agora no Islã, não. Mas a escatologia islâmica, todo muçulmano conhece, e todos eles querem colaborar para ela. Então eu acho que é o Islã que vai colher essa coisa toda. Ó, eu não estou jurando, mas eu acho que é. Roberto Moraes, o que o milagre tem a ver com essa situação mundial contemporânea descrita pelo senhor? O senhor disse uma aula que é impossível compreender a situação contemporânea sem entender o que é um milagre. O milagre é fundamental, porque ele mostra que a ordem do ser não coincide com a ordem do universo. Que a ordem do universo é apenas um aspecto da ordem geral do ser. A ordem geral do ser é a eternidade. Ou este universo, ou quantos universos existam, são aspectos da ordem eterna. Então, vamos dizer, o milagre não é um instante em que as leis naturais são violadas. Eu não conheço nenhuma lei natural. Não conheço realmente nenhuma. Eu conheço, assim, vamos dizer, generalizações parciais que os cientistas fizeram sobre alguns fenômenos, que daqui a pouco eles voltam atrás e dizem que não é bem assim. Isso é o que eu conheço. Então, não há leis naturais eternas que, para ser violadas. O que acontece no milagre é exatamente que leis eternas, supra-universais, fazem valer a sua presença, mostram a sua presença. Então você tem que. Você, por isso que eu digo que os milagres são um acontecimento mais importante, porque eles revelam a verdadeira ordem, a ordem eterna. Tá certo? Quer dizer, a nossa ideia de ordem natural ela é grandemente exagerada. Entendeu? Para cada elemento de ordem que você encontra no universo, você encontra um de desordem e de caos. Isso é inevitável que seja assim. Já expliquei isso no livro que tinha O Crime da Madre Agnes, foi publicado, acho que, sei lá, 82, um negócio assim, eu já estava explicando isso. Que, vamos dizer, o elemento de perturbação e caos é necessário na própria ordem universal, porque ela não é uma ordem integral. Veja, agora, aqui, por exemplo, alguém, o Fabrício Soares me manda aqui um parágrafo do Arthur Whitehead. Ele diz, fé na razão é a confiança de que as naturezas últimas das coisas encontram-se juntas em uma harmonia que exclui a mera arbitrariedade. É a fé de que na base das coisas não encontraremos um mero mistério arbitrário. A fé na ordem da natureza que tornou possível o crescimento da ciência é um exemplo particular de uma fé mais profunda. Essa fé não pode ser justificada por nenhuma generalização indutiva. Nasce da inspeção direta da natureza das coisas, como descoberta de sua própria experiência presente e imediata. Não há como separar-se da própria sombra. Experimentar essa fé é reconhecer que, ao sermos nós mesmos, somos mais do que nós mesmos. Reconhecer que nossa experiência, mesmo opaca e incompleta como é, ainda ecoa mais profunda a realidade. Reconhecer que detalhes separados, meramente a fim de serem eles próprios, deveriam ser decifrados de um sistema de coisas, dentro do sistema de coisas. Reconhecer que esse sistema inclui a harmonia da racionalidade lógica e a harmonia estética. Reconhecer que, enquanto a harmonia da lógica baseia-se no universo como uma necessidade irredutível, a harmonia estética está dentro dele como um ideal de vida que forma o fluxo geral e seu progresso interrompido junto às questões mais delicadas e eminentes. Olha, eu acho que a primeira parte disso aqui está muito certa, mas a segunda tem um exagero aqui. A ideia do universo como necessidade, a ideia, vamos dizer, da ordem universal como uma necessidade irredutiva, isto não é aceitável de maneira alguma. Há aspectos do universo que obedecem a uma necessidade e outros que obedecem a uma arbitrariedade e um caos. Necessidade irredutível só existe na escala da eternidade e da onipotência. É certo? Ou seja, é a possibilidade infinita. A possibilidade infinita ela não contém contradição em si mesma. Tá certo? Mas ela determina a existência de contradições. Então, por exemplo, o fato de que o que quer que limite a infinidade do infinito é autocontraditório. Existe uma série de elementos, até na experiência, que nos demonstram isso constantemente. Quando você, vamos dizer, entra em choque certas ideias que você tem, certas convicções, tal, que desmentem de algum modo a infinidade do infinito ou o identificam com o infinito, com o finito. Tá certo? Então, também a diferença de racionalidade, lógica e harmonia estética, eu não acredito que isso existe. Mas de jeito nenhum. Eu não acredito que exista arte e ciência, eu só acredito que existe conhecimento. Mais tarde podemos voltar a isso aqui. Caro professor Olavo, eu gostaria de saber se podem articular, e se isso seria desejável, ciência medieval e ciência moderna, com a primeira orientando a segunda dentro da realidade e a segunda limitando-se a desenvolver tecnologia. Pergunto isso porque, pelo que tenho ouvido ou lido, entendo que talvez o único mérito da ciência moderna seja produzir tecnologia. Não, o único mérito não é esse, é claro, ela forneceu elementos muito válidos de explicação para uma infinidade de processos naturais. O que falta, vamos dizer, para a ciência moderna é o nível de inteligibilidade que a filosofia requer. E esse nível de inteligibilidade, vamos dizer, é aquilo que, vamos dizer, os filósofos medievais, os filósofos escolásticos, na Idade Média, tinham como exigência primordial. E se você continua lidando com conceitos descritivos que você mesmo não entende, tá certo? Então você está às cegas, como por exemplo, quando o sujeito está usando uma metáfora e não sabe o que é metáfora, não há nenhum problema em você usar metáforas, desde que, porque justamente a metáfora exprime o coeficiente de imprecisão entre a semelhança e diferença, que corresponde, por um lado, à estrutura do nosso pensamento e, por outro lado, à estrutura da própria realidade. Tá certo? Agora, se você pensa que a metáfora é literal, então você está dando, você está tentando prender, vamos dizer, a complexidade do real dentro de uma camisa de força, que é apenas uma exigência mental sua. Então, veja, o livro do Wolfgang Schmidt, que chama The Quantum Enigma, é um sinal, vamos dizer, do poder que a filosofia escolástica tem de dar inteligibilidade à consciência, a elementos da ciência atual, especificamente a física quântica. A física quântica é uma coisa que foi confirmada milhões de vezes por experimento, mas que, no fundo, a pessoa não sabe do que está falando. Então, você não sabe qual é o coeficiente de realidade daquilo. Então, esse coeficiente da realidade só pode ser obtido se, através, vamos dizer, da análise do conceito, você encontrar precisamente aqui elementos da experiência que ele corresponde, tá certo? E o Wolfgang Schmidt demonstra que a filosofia escolástica é capaz de fazer isso, quer dizer que ela transforma, vamos dizer, um dado científico em si mesmo ininteligível numa teoria inteligível, tá certo? Outro dia um idiota aí escreveu que o Wolfgang Schmidt escreveu um livro para provar que a física quântica confirma a filosofia escolástica. Eu digo, mas o que é isso? A filosofia escolástica já está precisando que a física quântica confirme. Ao contrário, ela não está pedindo nada para a filosofia, para a física quântica, ela está contribuindo para tornar aquilo inteligível. Essa história que a ciência vai confirmar a religião, falou, meu filho, só faz-me rir, faz-me rir. Entendeu? Vocês estão vendo o que é ciência, o que é o nível de inteligibilidade da coisa, que negócio pobre, nojento que é, na maior parte dos casos. Não digo que tudo a ciência seja assim, mas eu acho que 90% é assim. Ou seja, pessoas não sabem do que estão falando e não são capazes, vamos dizer, de analisar a sua própria linguagem para distinguir se estão usando uma metáfora, até que ponto estão usando, tanto que elas acreditam que tudo que elas estão fazendo é exato, é compreensível e objetivo, ao passo que tudo mais é determinado por escolhas emocionais. Fala, não há escolha, essa visão do futuro que os caras têm não é emocional, não. Mas essa ideia de que você vai virar senhor absoluto do universo e controlar tudo e transformar cada, né, cada estrela vai virar um reator atômico, né, e nós vamos estar lá atuando, nós sob a forma de poeira cósmica inteligente. Não, isso aí não tem nenhum valor emocional. Mas que brincadeira é essa? E se você falar isso para qualquer pessoa, cientista profissional, ele vai dizer, não, mas tem que distinguir entre o que é esta especulação que eles fazem, o que é a ciência. Não, meu filho, eles não estão fazendo isso como especulação de ficção científica. Isso são teorias científicas. Você estuda o que é o princípio antrópico, você vai ver, o princípio antrópico não é ficção, é uma teoria científica. Não tem pé de cabeça. Tem pé de cabeça sobre certos aspectos, se você o interpretar de uma certa maneira. Mas interpretar de uma outra maneira, que é até majoritária, é um absurdo total. José Geraldo, o que o senhor falou sobre o que essas pessoas escreveram sobre se libertar da matéria, para mim é gnose. Batata! É 100%. Né? Esta ideia de que nós estamos aqui para nos transformar em criaturas cada vez mais sutilizadas e mais espirituais, até o ponto que já não teremos mais existência corporal, isso aí é gnose. Quer dizer, isso aí é o erro mais, a estupidez mais antiga da história da humanidade. Esses caras estão toda hora reinventando a roda. Descartar o corpo como se ele fosse uma coisa ruim está contra a religião cristã. É claro, a revolta contra a condição corporal é a base da gnose. Quer dizer, eu estou lá interessado em virar poeira cósmica inteligente, porra. O que é isto? Hã? Paulo Camargo. Professor, verifique no universo das pessoas leigas algum fator, argumento ou sentimento faz com que a ideia do governo mundial seja agradável e até desejável. O senhor saberia identificar qual é esse elemento que tanto seduz as pessoas comuns, que constitui a maioria da humanidade, a ideia de serem submetidos a um governo mundial? Ah, sim, certamente, desejo de segurança e de proteção. Se a pessoa perde a confiança na ordem do real, quando fala ordem do real, não estou querendo dizer ordem do universo, é uma ordem que transcende o universo. Perdeu a confiança nisso? Ela está no mato sem cachorro, ela entrou no mundo da entropia, o universo vai acabar. É aquele negócio, Deus morreu, Marx morreu, e eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. Tá entendendo? Então tem que fazer alguma coisa, tem que chamar o John Borson Haldane, né, para impedir que o universo acabe. Ou aquele idiota do filme do Tarkovsky, né, saindo correndo com o roupão para impedir a destruição do universo. Olha, nós temos vislumbres da ordem eterna. Nós estamos dentro dela. Se ela não existisse, não poderia existir nada. A coisa mais óbvia que existe é a ordem eterna. É mais óbvio do que a ordem do universo. A ordem do universo, às vezes você acredita que descobriu, depois chega outro sujeito faz uma teoria contrária, aquilo que onde você pensar que existia ordem, existe caos, e assim por diante. A ordem do universo, ela é uma coisa esquiva, ela está sempre fugindo. Tá certo? Mas a ordem do real, a ordem eterna, tá certo? De ordem puramente metafísica, essa é imbatível. Mas quando diz que o ser é ou não ser não é, quer dizer, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, aquilo que existiu por um único segundo não pode voltar ao nada. Hã? Ela pode não ter existência temporal, mas ela está dentro da ordem do ser. Uma coisa não pode sair do nada e voltar ao nada. Se esteve no ser, não volta ao nada. Então, a existência, vamos dizer, da simultaneidade de todos os momentos é condição para que existam momentos. A percepção de tempo, a vivência de tempo, está condicionada à própria estrutura física da nossa existência. Então, nesse sentido, o tempo é ilusório, entre aspas. Eu, por exemplo, existe, mas não é que ele é uma ilusão, mas confrontado com a eternidade, ele é apenas uma aparência. Ele é uma, como dizia Santo Agostinho, é uma aparência móvel da eternidade. Então, se você perdeu a visão da eternidade, meu filho, você está no mato sem cachorro, você está procurando alguém para tomar conta de você. Agora, se você entende que existe a ordem eterna, tudo bom, pouco importa que eu acabe, que acabe este universo, que acabe tudo, da eternidade está tudo lá. Então, esse reconforto na eternidade, sabendo que isso é uma necessidade absoluta, não é matéria de fé, gente. Hã? A igreja jamais diz que é matéria de fé. Isso é uma coisa altamente demonstrável. Aliás, é auto-evidente de algum modo. Não é isso? O que é matéria de fé? Sim, são as coisas relatadas na Bíblia. Por exemplo, que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, morreu, foi subiu ao céu. Isso aí é matéria de fé. Mas a existência da eternidade, não, isso não pode ser matéria de fé de maneira alguma, isso é uma coisa de inteligência, simplesmente. Aqui, o Juliano Miro escreveu uma carta muito importante. Ele diz, essa semana eu estava pensando sobre o exercício da aula 19, sobre o que é conhecer alguma coisa. E tive várias intuições, mas não me pareceram muito claras e cheguei a pensar que nunca iria entender nada. Então, antes de dormir, eu pedi a Deus que me ajudasse. Mas esse pedido foi com uma certeza de que ele iria, de certa forma, me ajudar. Eram 3:30 ou 4 horas da manhã, quando acordei com uma ideia tão clara que fui capaz de entender tanta coisa, que levantei e comecei a tomar nota de uns tópicos. Até fiz uma espécie de poesia ou coisa parecida. Estava tudo tão claro, tão real, que fui às lágrimas. Depois voltei a dormir, quando acordei novamente, feliz, é claro, tudo aquilo já não parecia tão claro como antes. Continuava tendo um sentido, mas não tão claro como antes. Por que isso acontece? Hã? Isso acontece porque a consciência permanente da ordem eterna é proibitiva para o ser humano, porque o ser humano tem existência temporal. Nós vivemos entre a consciência e a inconsciência. Tem hora que parece que estamos entendendo tudo, o povo estamos não entendendo nada. É o seguinte, quando você está entendendo, quando você teve esse vislumbre, que não é da ordem total, é apenas um fragmento, você tem todo o direito de se regozijar com aquilo, de celebrar, de ficar contente, etc, etc. Quando você esquece aquilo, você volta para a atitude do quê? Da confiança em Deus. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei, mas na eternidade sabe. Então, por que eu tenho que me preocupar? Eu não preciso saber tudo. E eu não preciso me lembrar de tudo. Esqueça. Você esqueceu? Esqueça. Deus vai te dar aquilo de novo quando for preciso. Essa, vamos dizer, isso que eu chamo, vamos dizer, a confiança na ordem eterna. Você tem que repousar nela, como uma criança no colo da mãe. Não precisa se preocupar, você não precisa saber tudo, você não precisa controlar tudo, você não precisa salvar o universo. Pensa assim, se eu morrer agora mesmo, que diferença vai fazer para a ordem eterna? Nenhuma. E onde eu estou? Eu estou na ordem eterna. Ela me abrange, me contém. Entendeu? Então, vamos dizer, essa é uma atitude, vamos dizer, de serena confiança na ordem eterna. Que é, vamos dizer, a coisa mais óbvia e patente do mundo, a existência da ordem eterna. Agora, se sumiu da sua cabeça a ordem eterna e você quer confiar só na ordem do universo, é, meu filho, você arrumou uma encrenca, porque daí você vai encontrar a segunda lei da termodinâmica e vai tudo acabar, e Deus morreu, Marx morreu, e você já não está se sentindo muito bem. Daí você vai ter que virar mais um salvador do universo. Eu o que eu tinha entendido. O que o professor Lau está fazendo com nós, alunos, conosco, alunos do curso, era como a construção de um vaso ou cálice. O professor estava construindo em nós as paredes de um vaso ou cálice, preenchendo as paredes de um molde que já existia, mas era transparente sem densidade, com os seguintes materiais: abertura da percepção, capacidade memorativa, ampliação da imaginação e teste das coisas aprendidas no real, usando como base a sinceridade e a verdade. Era como se toda a verdade estivesse fora do cálice, e esse cálice precisasse ser preenchido. Mas as suas paredes estavam vazadas, e não guardariam o real dentro dele. Mas é um cálice vazado mesmo, meu filho. A verdade vem e vai. Então, existe a atitude da contemplação e a atitude da fé. O que é fé? Confiança. É simples isso aí. Você não está entendendo nada? Fala, ah, eu não entendo nada, mas eu tenho confiança. Que se for preciso, vai voltar. Tá certo? Era como se a presença total me cercasse e eu fosse uma bolha de ar dentro do mar, resistindo a toda a pressão do real, e de repente ela se abria e era invadida e nos tornamos uma coisa só. Só permanecendo os contornos da bolha. Exatamente, você abre e a ordem do real vem a você. Depois você fecha, por quê? Porque você é uma criatura temporal, você é um bichinho. Você tem que comer, você tem que dormir, você tem que esquecer, porque senão você não aguenta. Está entendendo? Então, essa limitação foi feita para a nossa própria proteção de seres animais. Então, quando você esquece, não há sacanagem nenhuma nisso. Então, o famoso lema dos escolásticos: crede ut intelligas, intellige ut credas. Crê para inteligires e intelige para crer. Então, quando você está inteligindo, está inteligindo. Quando está crendo, está crendo. Entendeu? Quer dizer, a crença, a fé, é o repouso da inteligência. Está entendendo? Agora, aquilo que Deus está te mostrando, que você está entendendo perfeitamente, não precisa ter fé nenhuma, porque você está vendo. Está entendendo? E aquilo que você não sabe? Então, você tem a fé na qual você repousa e, quando for necessário, Deus te dá aquilo de novo. E é por isso que, vamos dizer, você verá muitos tratados místicos cristãos, páginas e páginas contra a avidez de conhecimento. Amor ao conhecimento é uma coisa, avidez de conhecimento é outra. A avidez de conhecimento é o seguinte, é você achar que, de fato, o universo precisa que você conheça tudo para você não você impedir que o universo acabe, quer dizer, você virou o salvador do universo. Agora, nós temos que nos conformar com a nossa ignorância, entendendo que esta ignorância não é uma coisa má, ela faz parte da nossa condição. Você não pode, o ser humano não pode viver num estado de permanente exaltação intelectual. Quando ele volta, vamos dizer, às suas tarefas normais, né, de bichinho que tem que tomar banho, tem que dormir, etc. Isso aí faz parte, vamos dizer, própria compaixão divina. Você não é um anjo, uma criatura espiritual que possa viver criatura de luz que possa viver permanentemente na claridade. Não, tem que ter escuridão. A escuridão faz parte da misericórdia. Por isso que existe dia e noite. Isso é um simbolismo natural, assim, tremendamente importante. Deus fez a noite para o seu repouso, né? Então, o repouso da inteligência é a fé. Manuel Gontijo. Como todos, agradeço pela existência do Seminário de Filosofia, do contrário estaria condenado a aturar a ignorância das faculdades brasileiras sem qualquer refúgio. Claro, a ignorância desses camaradas não é a ignorância que eu estou falando, é a ignorância do repouso. Não, não, não. A ignorância deles é a ignorância ativa, né? A nossa ignorância, então, ele vai dormir, fica que nem criancinha, dorme e esquece. Tudo bem. Isso é a ignorância natural, né? O escolar chamava mais a nesciência, né? Nesciência quer dizer, você não, uma coisa você não sabe, você não sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. No entanto, algum número tem, e é um número exato. Não é isso? Eu assisti a sua aula sobre absolutismo e a mentalidade revolucionária, em que o senhor expõe o absolutismo como um dos aspectos inseridos dentro dessa mentalidade, como uma revolução que culminou no fim do feudalismo medieval do poder da igreja. Sim. A esse respeito, eu tenho duas dúvidas. Primeira, como o senhor compreende o papel de certos padres e bispos católicos na ascensão do Estado moderno? Por exemplo, o papel de Richelieu na consolidação do poder real francês, que viria mais tarde a combater e derrubar a hegemonia católica no continente europeu. Olha, isso aqui é muito importante. Desde que começa, vamos dizer, a época das revoluções, você precisa ver que uma política revolucionária sempre existe. Sempre existe um ou dois ou três movimentos revolucionários em ação. E um movimento antirrevolucionário nunca existiu. Existem valores antirrevolucionários, ou crenças antirrevolucionárias, ou atitudes antirrevolucionárias, mas um movimento nunca existiu. Isso quer dizer que praticamente não, todos os movimentos políticos que você vê são de ordem revolucionária. Existem iniciativas antirrevolucionárias aqui e ali. Isso quer dizer que o tecido da história moderna é o choque de uma corrente revolucionária com outra corrente revolucionária. E que as pessoas que são contra a mentalidade revolucionária, na maior parte dos casos, elas fazem a burrada de aderir a um movimento revolucionário para parar outro, sem saber que com isso estão apenas incentivando, fazendo a roda girar mais depressa. Um exemplo característico, tem exemplo pior do que esse que você deu. Você veja, no tempo da Segunda Guerra Mundial, o Papa, o Pio XII, estava fazendo o que podia para ver se salvava o maior número de judeus. Lê o livro do rabino Daniel Dehlin, né, que desmente a história do Papa de Hitler, que é uma calúnia, desgraçada. Mas não se pode dizer o mesmo do clero alemão, do alto clero alemão. Que eles, no começo, eles tomaram algumas medidas contra o nazismo, como, por exemplo, recusava a comunhão aos membros do partido e assim por diante. Então, no começo, eles fizeram a coisa certa. Porém, depois, à medida que o governo nazista foi adquirindo maior poder, eles foram cedendo, sob a desculpa de que o nazismo iria parar o comunismo. Então, isso aí você está querendo combater Satanás com a ajuda de Beelzebú. Isso sempre dá errado. Sempre. Tá certo? Então, o que é necessário fazer é que a consciência antirrevolucionária se torne mais explícita e mais permanente, de modo que você consiga sempre, transitar livremente entre essas tendências e esses entrechoques. Tá certo? E, no caso, por exemplo, o fortalecimento do poder monárquico poderia parecer aos membros da igreja um meio, por exemplo, de você parar a revolta protestante. Então, mas a criação do Estado moderno era um movimento revolucionário, e a reforma protestante que era outro. Então o que eles fazem? Eles aderem a esse contra aquele. Digo, burrada. Isso significa que você está jogando sempre no campo do inimigo. Você não tem a sua política própria. Mas como é que poderia Richelieu, naquela época, ter ideia, né? Ele não tinha lido o meu livro Movimento Mentalidade Revolucionária. Eu tenho a impressão, gente, que eu sou o primeiro sujeito, tenho a impressão, não tenho certeza, eu sou o primeiro sujeito que está conseguindo sintetizar isto desta maneira. Ou seja, há um processo histórico muito complexo às nossas costas, que vem de 4 ou 5 séculos, e cujos termos não estão perfeitamente esclarecidos. Nós estamos usando instrumentos precários para descrever isso aí. Então, por exemplo, o católico que acha que o problema é a reforma protestante e que então ele tem que apoiar um rei católico, no momento que o rei católico está constituindo uma monarquia nacional. No momento, aquilo parece a coisa lógica a fazer, porém as consequências de longo prazo. A partir da hora que começa, quando é o movimento revolucionário moderno, tudo fica extremamente perigoso. Toda atitude política se torna perigosa. Quer dizer, tem que pular fora e tomar atitude política? Não, algumas tem que tomar. Mas tem que tomar de tal maneira que você não favoreça um movimento revolucionário para combater outro. Você tem que boicotar os dois. Então, era essa a ideia. Por exemplo, Churchill tinha essa ideia. Ele dizia o seguinte, a longo prazo isso se mostrou certo. Ele estava discutindo, eu não sei com quem, e o sujeito disse, não, mas a gente, lutando ao lado dos russos, eles vão tomar metade da Europa, como de fato tomaram, né? E daí ele disse, olha, mas daí o Churchill respondeu, bom, mas depois de você comer, vem a digestão, e eles vão ter uma indigestão. Ele disse, mas é batata, a União Soviética conseguiu manter os territórios ocupados? Não conseguiu. O problema é que até ela vomitar os territórios ocupados, passou quase meio século e foi um morticínio desgraçado. O cálculo do Churchill não estava errado. Tá certo? Quer dizer, podemos entregar para a União Soviética porque ela não vai conseguir segurar. Eu digo, bom, ela come, depois ela vomita, mas o que ela vomitar, primeiro precisa ver se ainda vai ter alguma coisa ali para conservar. Em segundo lugar, quanto tempo vai demorar e qual vai ser o custo disto? Mas, então, na verdade, nós não sabemos. É muito difícil você se colocar na posição, por exemplo, de um estadista legitimamente conservador e reacionário, como Churchill, né, que o que ele queria fazer vamos dizer, é conservar intacta as democracias ocidentais, conservar o sistema dos direitos adquiridos, tudo certinho, né? E naturalmente ele teve que negociar. Eu não sei o que eu faria no lugar dele. Não. Você vê, o fato é que as forças armadas alemãs eram tão poderosas. Veja quanta gente que teve que juntar para enfrentá-las. A União Soviética sozinha não podia, os Estados Unidos sozinha não podia, Inglaterra sozinha, Inglaterra e França, então não. Eles tomaram a França em uma semana. Agora, o que Churchill não sabia, e que isso acho que foi a raiz do erro de cálculo, foi que a Alemanha só tinha se tornado tão poderosa graças à ajuda da União Soviética. A União Soviética foi fomentando o rearmamento alemão desde a década de 20, muito antes do pacto Ribbentrop-Molotov. Então, as forças armadas alemãs são uma invenção de Stalin. Porque Stalin pretendia... Stalin, o mesmo raciocínio que o Churchill fez com a União Soviética, Stalin fez com relação à Alemanha. E os alemães vão tomar tudo, mas eles não vão conseguir segurar. E na hora que eles soltaram, nós pegamos. Tá certo? E batata, aconteceu isso mesmo. Também, mas a pergunta é, quanto tempo vai levar e qual vai ser o preço dessa brincadeira? Não é isso? Agora, quando Churchill invadiu a Tchecoslováquia, teve um governante europeu que telefonou para todos os outros. E telefonou para Roosevelt, tá, dizendo: vocês não vão fazer nada para parar esse louco? Sabe quem era esse governante? Benito Mussolini. Daí ele viu que todo mundo pulou fora. Ele disse: ah, está todo mundo com medo do alemão? Então eu vou passar para o lado dele, porque ele é o mais forte. Então, este foi o sujeito que quis agir no momento certo. Hã? Só que ninguém acreditou nele. Quer dizer, era preciso parar Hitler no começo. E sem a ajuda da União Soviética. Se ele tivesse feito isso em tempo. Não. Mas é o tal negócio. Para agir em tempo, seria preciso ter uma consciência muito clara do que é o movimento revolucionário. E de que ele sempre se utiliza de forças opostas. Você vê, quando o movimento nacional socialista sai de dentro do ventre do movimento socialista, como o próprio fascismo italiano também tinha saído, isso faz parte da dialética natural do movimento revolucionário. Ele se come a si próprio, ele se destrói a si próprio e cresce. É como tem no Timon de Atenas de Shakespeare, tem, o sujeito pergunta para o outro: como vai o mundo? E o outro responde: destrói-se, mas continua crescendo. Então, isso é um movimento revolucionário. Ele vive de se comer a si próprio e comer tudo que está em volta. Tá certo? Então, você precisa ver que essas divisões são o processo natural dele. Ele é a destruição, ele é a inversão. Então, ali, como dizer, não existe o lado mais certo. Todos os lados estão errados. E você pode usar um para destruir o outro, só se você tiver a garantia de destruir esse também. É? Mas, se você não tem a perspectiva correta do movimento revolucionário inteiro, como é que você vai prever a longo prazo a coisa? Não é isso? De fato, apoiar Stalin, o que custou? Bom, no total, meu filho, o movimento comunista matou 3 vezes mais gente do que as 2 guerras mundiais somadas. Então, claro, ele era um flagelo muito maior do que as 2 guerras mundiais. Ah, mas tá, tudo está morrendo, é chinês, é russo, a gente não liga. Isso aí que falou Daniel Pipes, né? Por que que os caras prestaram mais atenção no nazismo? Ele estava matando alemão. Alemão é um povo importante. Os outros estão matando russo, chinês, nem liga. Então, quer dizer, existe esse preconceito racista na escolha que os caras, entre os vários perigos, qual é o pior? Ah, o pior é o que está matando gente mais importante. E quando pegou os judeus, falaram, não tinha um judeu na Alemanha que não tivesse parente nos Estados Unidos. Cada um que matava lá dava repercussão aqui. E chinês? Você não consegue distinguir um chinês de outro, porra. E russo, aqueles caras lá na Sibéria, bárbaros. Ninguém está nem ligando para eles. Então, foi um dos motivos pelos quais o pessoal achou que era certo se aliar aos comunistas para combater os nazistas. Será que os nazistas estão matando gente nossa e os outros estão matando os caras que nós nem sabemos que. Talvez seja até bom matar, diminuir um pouco a população. Então é isso, quer dizer, no caso do Richelieu, foi a mesma coisa que aconteceu depois com o clero alemão, que está tão bem documentado no livro do Erich Fedrin, Hitler e os Alemães. Agora, o que não tem sentido, vamos dizer, é você atribuir essas atitudes do clero alemão ao Papa. O Papa está fazendo exatamente o contrário. Agora, o pessoal sempre pensa a igreja é um bloco monolítico. É um bloco monolítico no sentido doutrinal. Quando a gente tem de poder e de administração, o poder do Papa é mínimo, mínimo, mínimo. Hã? O que que o Papa pode fazer contra que eu desobedeça? Praticamente nada. Você veja, o pessoal fala, por exemplo, eu mencionei aqui na aula passada, né? Quantos movimentos de perseguição aos judeus não houve na Idade Média, na Renascença? Para onde eles corriam? Para Roma. Porque em Roma o Papa os protegia. Agora, se você está a 200 quilômetros de Roma, o que que o Papa pode fazer para te proteger? Nada. Então aparece lá um bispo, um cardeal que decide, né, te assar vivo, pronto, você está lascado. Então, por que que quando os caras falam a igreja perseguiu os judeus, ele está se referindo ao cardeal e não ao Papa? Será que esses cardeais e muitas vezes apenas clérigos comuns representavam a igreja melhor que o Papa? Então, o Papa, vamos dizer, sentença do Papa Gregório VIII. A obrigação dos católicos é proteger os judeus e permitir que eles continuem vivendo segundo seus costumes ancestrais, a lei de Moisés. Não incomoda eles. Essa é o que a igreja diz. Né? Agora, o que o cardeal fez, a Inquisição fez, etc, etc. Você acha que o Papa mandava na Inquisição? Falou, tá, é louco. Leonardo Souza. Há dois assuntos que me instigam. Um, o surgimento do protestantismo e as discussões doutrinárias com o catolicismo. Dois, as teorias educacionais que levaram a escola brasileira a ser o que é. Penso em começar a fazer, conforme suas orientações para o início do estudo, um levantamento bibliográfico abrangente. Quais devem ser os pontos de partida para estudar esses temas? Putz vida. Se você pegar, por exemplo, né, o protestantismo, você teve várias reformas completamente diferentes. Né? E algumas, vamos dizer que mudaram no curso da sua existência, mudaram de orientação radicalmente. Por exemplo, o protestantismo alemão, ele começa como um protesto contra a corrupção na igreja, depois se transforma numa formulação doutrinal antagônica e depois se transforma num projeto de Estado Nacional alemão. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Logicamente nada, mas as contingências históricas forçaram a virar isto, tá certo? Se você pegar, vamos dizer, a reforma inglesa, que já foi uma coisa completamente diferente, onde você vê até elementos gramscianos ali, tipo de estratégia de revolução cultural, essa coisa toda, e uma violência inaudita que mataram 40 mil numa semana. Né? Você vê, a reforma protestante da Inglaterra matou mais gente do que a Inquisição matou em 4 séculos. Então, quando o pessoal fica chorando aí, meus amigos protestantes ficam, a igreja católica não perseguiu. Pô, vocês são, também não são flor que se cheire, né? Bom, a bibliografia, isso aí nós vamos ter que conversar mais tarde, mas eu recomendo muito para você começar no negócio da reforma os livros de um autor que se chama Michael Davis. O livro chama-se A Ordem Divina de Cranmer. Cranmer foi um dos líderes da reforma inglesa. Esse é muito bom ponto de partida. Com o negócio das teorias educacionais brasileiras, você tem é que procurar os depoimentos do Luiz Farias. Você tem que falar com o Luiz Farias. Você procura no site Farol Democracia, tem lá um cidadão chamado Luiz Farias, fez um depoimento sobre isso. O cara está sabendo tudo a esse respeito, tudo. Então, sabe muito mais do que eu. Então, é com ele que você tem que falar sobre esse assunto. Então, eu acho que por hoje nós podemos, né, parar por aqui. Tem outras perguntas, mas vão ficar para a semana que vem. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.